pode ficar melhor, né? Não, não. A ordem natural dos fatos já está voltando ao normal. Não sei, mano. Não sei. Corinthians assumindo a liderança. Falando disso. Também, mano. O que pode ser mais importante que o Corinthians? Já que a gente tá até um pouco mais atrasado hoje. Vamos começando com as manchetes, né, seu Bento? Bora. Me, Corinthians. Ah, Coringão, Bento. Coringão, mano. As coisas estão voltando ao normal. Dois gols de Luca. Não dá o segundo pra ele também, né? É, o árbitro deu, né? Mas foi pra ele. Foi gol dele, né? Cruzou, não foi o árbitro deu pra ele. Dois gols de Luca, então. Cerro Porteño retoma a liderança do grupo Corinthians. E segue tranquilo, né, mano? Ali no... Segue tranquilo no grupo, né? Tá... É, pra quem tá colocando talvez aí um discurso terrorista, ah, é porque o Corinthians empatar hoje, se o Corinthians perder hoje, não sei o quê, o Corinthians foi lá e bateu na cara, velho. O Corinthians foi lá e bateu na cara, mostrou quem é que manda. É, falando que é ridículo também. Tô falando que esse moleque é bom, hein, mano, o Luca. Quanto tempo eu venho falando que o Luca é bom? É, eu sempre elogiei o Luca desde o ano passado, RG. O Luca, ele já vem jogando desde o ano passado, aí o cara tá jogando muito. É, mas fora o Luca, RG, eu acho que quem merece aí talvez aí os parabéns pela partida que fez ontem foi o Maicon volante. O menino recém-chegado aí da Copa São Paulo, o moleque tá mostrando personalidade, tá indo pra cima, o cara não tem medo. É, tá fazendo aí o que o Elias sabe fazer muito bem também, que quer aparecer como um fator surpresa na frente da área. O Fagner jogou muito ontem também. Ontem aconteceu o óbvio, RG. É, o jogo da semana passada foi uma fatalidade. Por isso que quando eu venho aqui e falo, o Corinthians é um time em formação, precisa ter uma certa calma. Não dá pra comparar o Corinthians de hoje com o Corinthians do ano passado? Não dá, concordo. Mas o Corinthians, ele tem no banco um semideus chamado Tite, cara. Bateu e o Tite, mas é verdade. Ai, é verdade. Ferravos. Bateu em bêbado que tá na competição. Ai, então o seu time bêbado. Não tá, então fica pianinho aí. Meu time, não tem time não, analisando de fora. Vacilão, ai, então ai, analisa bem de fora mesmo que você não tá lá. Ai, então não pode falar nada, seu comédia. É, então, Corinthians, Domênico, não dá pra ser levado em comparação com o time do ano passado. O time do Corinthians esse ano tá sendo um time reconstruído, é depois do tsunami chinês, e agora... Hã? Tsunami chinês? Tsunami chinês, mano. O Corinthians ele tá sendo reconstruído depois desse tsunami chinês que passou pelo Parque São Jorge, e o Corinthians agora ele vai jogar contra o Santa Fé na Colômbia, e o Santa Fé também brigando pela segunda vaga aí, junto com o Cerro Porteño. Acredito eu aí que o Corinthians consiga sair em primeiro da chave, e coisa que eu acho que deve acontecer. E os dois aí vão se estapear, tanto o Santa Fé quanto o Cerro Porteño, pra ver quem é o segundo. Não, mas o Corinthians ontem jogou muita bola. Muita bola. Jogou pra caramba. E o Giovanni Augusto jogou muito. Viu? Quando eu falo pra você, calma, que o time do Corinthians é embaçado. Não, mas peraí, eu falei. Peraí, calma aí, eu falei ontem, cara. Mas não é campeão da Libertadores, só falei que ontem jogou muita bola. Mas não é o primeiro passo. E tem uma outra coisa. Ontem foi a primeira final. O Tite não é semideus, é que o Tite é inteligente. E se continua insistindo naquele ataquezinho que tava lá com o cabelo de tigela e o André, vocês não iam chegar em porra de lugar nenhum. É... Né? O que eu digo aqui, RG, inclusive ontem, quando as pessoas mas o Corinthians tá com o desfoque do Rodriguinho e do André, eu falei, desculpa, esses dois que estão entrando aí, tanto o Luciano quanto o Maicon, os dois aí eles vão substituir, não é a altura, serão melhores do que os titulares que estavam jogando. O Luciano é um cara muito mais participativo do que o André, e o Maicon também, pelas partidas que ele fez na Copa São Paulo, e a partida de ontem, me credenciou a dizer até, inclusive, que ele é o novo Xavi. Tava demorando, quando você pensa que é sério... Quando pensa que é sério... Tava demorando, velho. O Maicon é o novo Xavi. Meu Deus, cara do Cerro Porteño, tô comemorando. Boa. Que sacanagem, viu? Vamos ao peixe. E seu time pegar quem na Libertadores é o seu otário? Eu não tenho time, eu sou otário. Mas olha, isso calma, que é legal. Calma. A cada dia que passa, eu fico mais feliz da gente ter um jornalista tão importante como o Cláudio Azedão. E imparcial. Né? Sabe por quê? Assim, cada um aqui, compra um time aqui. Eu tô de fora só mesmo. Eu sou o Pedro Bial no Big Brother. Só analisando. Ô, seu Bento. E o mano é a Ana Paula. É, vai ser expulso. Olha ela. Olha ela. Ô, seu Bento, eu tô aqui na poltrona vendo a porra da Libertadores e tá demorando pra chegar a companhia pra mim, hein? Tá. Não tá, não. Não tá. Tá demorando. Calma, RG. Fica tranquilo, chega rápido. Mais três rodadas, gente. Chega rápido. Na verdade, já tem. Já tá lá na poltrona. Não tá. Já tá. Não, já tá. Calma. Mas já que você, o RG, invocou o Santos... E aí, seu Bento? Ah, tá treinando, né? Pô, o Dorival, a coisa tá tão... Tá tão desnorteada que o Dorival tá fazendo palestra pra time, sim. O time de base, né? A boa notícia também da semana é que o departamento médico do Peixe não tem ninguém, já. Liberou. Liberaram, todo mundo liberado. Liberado. Todo mundo liberado. Não tem ninguém lá, vai dar uma folga pro médico lá. Liberou geral. É, o que tá realmente acontecendo, o que vai, né, provavelmente acontecer, é o meio de ano chegando aí, aí o presidente do Santos aí, providencialmente, já dando olhada no mercado, porque sabe que vai ser difícil, né, segurar dois ou três jogadores ali. Então é isso mesmo, tem que ir pro mercado, tem que olhar com calma. Vai para arrebento, né, Rio? É, senão, aí, brasileiro tá chegando, né, velho? Brasileiro, Copa do Brasil, quer dizer, então não dá para correr atrás depois, tem que correr atrás agora. Então é isso aí, sossego, esperando o Rio Claro agora, grande Rio Claro. Mas, RG, sabendo que o Santos emprestou lá o Leandro Damião pro Betis, e o Leandro Damião não tem jogado lá, parece que ele fez... Tá igual o Pato, né, meu? Tá ruim pra caramba. Quem tá jogando mais, mano? O Leandro Damião ou o Pato? Os dois estão disputando lá. O Leandro Damião, pelo menos, parece que juntando aí as partidas que ele fez, RG, ele já jogou 34 minutos. O Pato ainda não conseguiu nem estrear pelo Chelsea. Então o negócio é o seguinte, RG número 2, daqui mais ou menos um ano e pouco, o jogador, se ele não for vendido, o Santos vai ter que arcar com aquela pemba lá de 80 milhões. Não é melhor, ao invés do Santos começar a tentar montar um time, tá certo, para a disputa dos campeonatos, já começar a fazer um caixa com esses jogadores que o Santos vai vender, Lucas Lima, talvez aí o menino do meio campo, Thiago Maia, o Ricardo Oliveira. Na verdade, o Santos hoje é foram calçando, RG. Hoje foram em busca dos dois laterais lá. Até lá ainda tem muita água para rolar. O que tá claro aí é que tem uma bucha pro Santos resolver lá na frente, né, velho? Isso é o que tá claro. Agora, como vai se resolver isso? Não sei. E por outro lado, também tem a bucha aí do Neymar, né? Ontem teve, acho que ficou o Odílio lá 5 horas prestando depoimento lá, declaração. Hein? Quer dizer, são processos que estão rolando. O Santos vai perder por um lado, mas também não é possível que só perca. Acho que também vai ter que ganhar por outro. Agora, como isso vai se dar, aí não sei. RG, porque... é a mínima ideia. Aquela foto do Negão com a bengala grande lá tá chegando no WhatsApp pro... É grande, velho. É grande. Presidente do Santos do Modesto, hein, mano? E olha que ainda nem ficou apontada pra ele. Hein? Mano. Quem sabe o que tá rolando aí? Eu vi. O novo? O seu Benjamin mandou, eu vi. Não, do Negão da Picona. Passa pra agora mim, beija. É uma propaganda da Leves. Escolheram, né? Falou, estamos ajudando os grupos aí. Olha, só uma coisa rápida. Eu espero o RG acabar a sua explanação. Quero comentar um negócio sério, porque toda vez eu faço brincadeira aqui. O pessoal, o personagem vai fazer. Não é, eu quero falar sério agora. Analisando o momento do Brasil, eu acho que, sabe, pra ir de acordo com a população, todos os times paulistas deviam sair da Libertadores, entendeu? Boicote da Libertadores. Como assim? Tem que sair, pô. Tem que mostrar que o time também não tá afim dessa merda que tá acontecendo aí. Então, sou Corinthians, entendeu? É muito bonito, paulista aqui, os caras lá em Itaquera pulando, que não os contam. Você acha que se um sair, os outros vão? Tem que sair, o Palmeiras já vai sair hoje mesmo. São Paulo já saiu ontem. Agora o Corinthians tem que sair também, entendeu? Sensacional. O Corinthians pode até sair, mas vai ser bem mais pra frente, velho. Bem mais pra frente. Muito bem. Esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também oferecimento de Chevrolet. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite! Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Mano, vamos falar da Polo Ar, mano. Opa, vamos lá, Sombra. O verão tá aí. E você vai ficar até quando sem seu ar-condicionado, hein? A Polo Ar Condicionados, que é a maior distribuidora do país, apresenta a linha completa de condicionadores de ar inverter da LG. São aparelhos de alta tecnologia que economizam até 60% de energia, brother. Você vai abrir a conta no final do mês, vai ser aquele sorrisão, cara. Parece que você ganhou na Mega Sena. E ó, tem uma dica bacana pra você, hein? Ar-condicionado residencial Split Libero e mais de 18 mil BTUs, hein? Esse na tua sala vai ficar top, hein? E tem o exclusivo filtro multiproteção. É mais econômico, repito, até 60% de economia comparado aos demais, hein? E a instalação dele, cara, é fácil, fácil, fácil. Não vai ter aquela quebradeira enorme, aquele pedreiro coçando a cabeça falando... Não existe isso, tá legal? Aproveitando esse clima de verão, a Polo Ar está com uma baita promoção especial, hein? Ó, pega um papel, pega uma caneta, seu celular e anota esse número. Liga na Polo Ar, cara, ó. 0800 889-8989-0800-889-8989, que é o telefone da Poluar, você encontra este aparelho que eu acabei de citar e outros da linha LG em condições únicas do mercado. Principalmente para você que é ouvinte de Estádio 97. Fala que você ouviu Estádio 97 lá, que a galera vai dar um descontaço para você, tá bom? Então você já sabe, com a Polo Ar-Condicionados e a LG, você entra no clima! É isso aí, o Estádio 97 também tem oferecimento do Extra, né, Narigudo? É, amigão, você merece abrir o placar com Extra é Gol. O Extra é Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Então segura coração! Pensando em chamar os amigos e a família para ver um jogão em casa, amigão? Presta atenção, hein? É dia de jogo, é isso aí! E jogo dos bons! Então é melhor abastecer a geladeira com muita Itaipava para ver se o time dá show de bola e tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo, é, para a rodada do campeonato. E você, hein? É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Lógico, cerveja. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família, torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Perfeitamente, Narigudo. Beber só com moderação. O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli. Comprou 3 pneus, o quarto é grátis. Aproveite. Carmelo! Oi, Delícia, tudo bem com você? O que, que você vai aprontar hoje, Carmelo? Daqui a pouco tem uma promoção muito gostosa da Energia Alegria da Cidade. Muito bom que você traz promoções, viu? Ah, olha, uma promoção diferente, viu? É? Ajuda do nosso... Agora tem um novo departamento de marketing, chefiado pelo Mota, né? Muito obrigado pela ideia dele, com certeza. Ó, ideia do Mota vai dar muito certo. É mesmo, é. Eu não vou divulgar, não, vai ser surpresa. Não tá fácil pra ninguém. É pra daqui a pouco, tá? Então tá bom, daqui a pouco. Fazendo um bico, né? Continuando com as manchetes, vamos lá, seu Bento. Porco. Ah, vocês. Nós. É hoje. Porco. Hoje é vocês. Hoje é nós, né? Hoje é vocês, né? É, nós. É, hoje. Nós. Parmeira, com mudanças, 21h45. O Cuca fez algumas mudanças na equipe. É, hoje é um jogo complicado, hein? É, vamos lá. Cuca 21h45. Vamos lá aqui com a escalação que o Cuca deve colocar em campo hoje. Vamos lá. Deve ser essa, né? É, deve ser essa aqui. Manda. Fernando Praz. Com certeza. Lucas. Será? É. Será? Lucas. É? É. Ah. Edu Dracena. Oh, my name is Lucas. É. Edu Dracena. Edu Dracena? É. Victor Hugo. Isso aí, tudo bem. E aí vem o Egídio na esquerda. Esse eu já esperava. Aí o meio-campo que tem as principais mudanças aqui. Porque o Zé vai pro meio, você vai ver. É. Gabriel. Grande Gabriel, voltou? Claro, voltou. Mas tá bem o Gabriel? Tá bem, pular hoje. Se ele jogar o que sabe, o que tava jogando antes, velho, aí é legal. E o Arouca? Se jogar o que vinha jogando também antes, legal. Zé Roberto? Eu queria testar o Zé Roberto no meio, eu não sei porque o Marcelo não tinha testado. E o Alione? Aí, ó. E o Robinho ficou fora? Ficou fora. Coitado do Robinho, hein? Morreu o osso. Não, mas o Robinho pode entrar no segundo tempo. Zé vai entrar. Eu também não. O Zé Roberto não joga o tempo inteiro, gente. Calma. Vai, Domênico. O Robinho ele tá testando. E o ataque é Dudu. O Robinho não é intocável, não, filho. Às vezes ele joga mal pra cacete. Olha como vocês são ingratos, hein, cara. Não, não tem ingratidão. Porra, o Robinho, ele não joga, ele não é... É que vocês não assistem o jogo do Palmeiras, né? Como não? Eu assisto. Ah, eu assisto. Dudu e Alexandre. É isso aí, o ataque. Dudu e Alexandre. E tem que ficar esperto com o jogador nacional, o Porras. Ei, opa, qual o nome? Meu campo Porras, opa, Nacional, tem que ficar esperto. Porras, olha, você sabe que o time adversário se mela todo com ele. Não. É verdade, ficou com medo, é verdade, jogador bom. Calma, Aguinaldinho. Ó, ô, Jojo, deixa eu falar. Fala, vovó. Eu concordo com o... Com o Porras. Com o Benjamin. Benjamin? Que é Benjamin? Difícil você concordar com o Benjamin. É, não, você nunca concordou com ele? Você não gostou do escalamento? É humilde, né? Não, não é isso. Eu acho que é humilde. É. o Rabinho joga. Robinho. Jogou a vida inteira ele sozinho na meia. Podia testar quando, mas ele vai jogar. Agora que tem dois meias, tira ele o. Ele vai entrar no segundo tempo, você vai ver. Calma. O Cuca chegou agora e precisa testar. Cara, nem assumiu, velho. Calma, ó. O Cuca, ele chegou, ele deve ter treinado o time e viu que essa formação é a melhor pra começar o jogo. Calma, o Palmeiras tá jogando fora de casa. Um jogo complicado que precisa ganhar o jogo. Então vamos ter paciência, calma. O Robinho é um grande jogador. Porém, essa formação não é ruim, não. É legal. Não é legal. Falei que é, mas eu digo de merecimento. Mas, por exemplo, imagina entrar um novo coordenador na rádio. Aí você é um cara que já trabalha aqui no horário, você já tá, sabe, com o seu horário estabelecido aqui na energia. Tá comparando o Rabinho com aí o Dodô? Chega... Ué. Os dois roeram o osso, tá certo? Aí chega um coordenador, o cara pega e fala: então, Domênico, dá um tempinho aí, ó. Vou te colocar aí no backstage, vou te colocar aí pra fazer a madrugada. Eu vou testar um outro cara no seu lugar. Você vai ficar chateado, lógico que vai. Mano, deixa eu te explicar. Cansou de acontecer isso comigo em outras rádios. E ficou chateado. Não, mas não hoje. Lógico que fica chateado. Então. Só que sombra, não é por isso que eu disse. Nessa hora você acha que o Robinho já tá pensando em embora? Então vamos lá. Então vou responder uma de cada vez, vocês fazem 500 perguntas ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Já aconteceu isso que você falou, mano, comigo em outras rádios. Entendeu? Outras emissoras. Qual? Eu fiquei, lógico que você fica chateado. Porém, eu não desisti nunca e nunca cheguei atrasado em horário nenhum. E nunca fiz o horário de má vontade, não. Fiz o meu horário do jeito que tem que ser feito, boa, como também. Sempre. Então, assim, mas se você quiser. Mas tesão do que durante o dia, né? Lógico que faz. Faz sim. Se não fizer, você tá fora do time. E outra coisa, já entrou o coordenador que me tirou. Acabou de chegar e tirou 3, 4 de uma vez só. É mesmo? Mandou embora. Lógico. Quem foi o Lazarinho que fez isso com você, Dudu? Não, mas acontece. Só acontece. Quem foi? Vou falar o nome do cara. O Benjamin vai fazer uma macumba pra esses caras. A equipe, quando muda... E foi o que esse cara falou pra mim. Falou, tô colocando gente que são os meus amigos aqui, cara de minha confiança. Você eu não conheço, não é da minha confiança, tchau. Foi embora. O Benjamin assim, vai botar na boca do saco. É assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. O Cuca vai ter os caras que ele vai... identificar como os caras que são confiança dele. Se esses caras são de confiança, o Robinho perdeu o espaço dele. Se não, o Robinho vai conquistar o espaço dele jogando futebol, calma. Claro. Tudo, nossa, é uma, sabe, um tsunami é um humano, é um tsunami de coisas que, negativas, não, calma. Acho quem que aperta o botão pra vir o tsunami? Acho que o time vai jogar bem nessa formação. E outra, o Zé Roberto, ele não aguenta um tempo inteiro. O Edu Dracena não vai aguentar o jogo inteiro. O Palmeiras vai ter jogadores que vão entrar. Você pode escrever. Robinho vai entrar. Gabriel Jesus vai entrar nesse time no segundo tempo. Ou em qualquer momento, primeiro tempo, não sei. E o Barrios também. E também, cara. Calma. O Palmeiras tem elenco pra isso, gente. Calma. Olha aí. Muito bem, seu Bento. Boa, continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, também de GM, feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo, hein? Venha comprar direto do pátio e aproveite, seu Bento! Tricolor. Tricolor ainda tá vivo, né, senhor? Libertadores. Bota não gostou. É, tá não. Vivo ainda. Tá vivo, mas assim, tá com tubo na traqueia. Tá com 200 fios ligados. As máquinas a mil. Não é isso que o Mota me falou. Ele e falou que empate foi bem. Mas o Ganso ontem, né, fez o gol, podia ter feito o gol da vitória também. Né, numa noite metade feliz, metade triste. Como o Ganso jogou sozinho empate. Ali. Jogou ontem sozinho. Né? Jogou muito. Não, o Thiago Mendes também foi bem. Aí. Eu vou te falar uma coisa. Não tem mais, eu vou te falar uma coisa que é o seguinte: não tem mais o que falar do São Paulo. O São Paulo não tem presidência, o São Paulo não tem vice-presidência, o São Paulo não tem direção, o São Paulo não tem comissão, o São Paulo não tem jogador. Tá falando do Brasil? Mas o São Paulo hoje é uma pequena amostra do Brasil. É verdade, cara. O Leco é a nossa Dilma. Olha, bicho, é um absurdo. Um absurdo. O Leco é uma pessoa extremamente educada, com a qual eu já tive oportunidade de conversar até aqui na rádio, sabe? Mas vou te falar uma coisa, cara. Até agora o Leco não assumiu. O Leco não é. Não veio pra presidir o São Paulo. Ele é rainha da Inglaterra, né? Não veio pra presidir o São Paulo. O São Paulo está ao relento. O São Paulo está à deriva. O São Paulo tá indo ali. Tá o barquinho ali. Se a correnteza for pra lá, o São Paulo vai pra lá. Se for pra cá, vai pra lá. Tá tudo errado. São Paulo, meu Deus do céu, acho que é o pior momento da história do São Paulo Futebol Clube. O São Paulo não tem direção. O São Paulo não tem time. O São Paulo não tem comissão técnica. O São Paulo não tem nada. E a gente fala, não é em termos de não ter como número de pessoas, mas é em termos de qualidade. O São Paulo é um zero à esquerda hoje dentro do cenário do futebol. Infelizmente. Infelizmente. Sabe, o que a gente vê de muitas pessoas pedindo para que aconteça no governo brasileiro, sabe? Eu, como São Paulino, peço que aconteça dentro do São Paulo Futebol Clube, sabe? Por favor, vocês que estão aí, renunciem. Eu só não sei quem são os competentes que tem lá dentro para assumir. É lógico que tudo isso que eu estou falando é uma questão utópica, você precisa passar por uma eleição, tem conselho, etc e tal. Mas pelo amor de Deus, Leco, Ataíde, vão embora, sabe? Eu prefiro a possível, assim, eu não sei quem vem, quem poderia estar no lugar e se seria melhor. Mas eu prefiro ainda tentar uma coisa nova. Tentar alguma coisa nova do que ficar... Ideias novas, uma coisa diferente, né? O São Paulo precisa ser passado a limpo. Ou seja, pior do que tá, não, não vai ficar, né? Então que venha... Não, dá pra ficar assim. Eu acho pode, que existe... pode cair no Brasileirão. Eles acham que eles fazem o melhor pro São Paulo, mas o projeto São Paulo Segunda Divisão está de vento em popa. O projeto está de vento em popa. É que eles não sabem. Sabe, RG, às vezes a pessoa que está no comando, ela acredita tanto naquilo que ela está fazendo, ela se acha capaz. Ela se acha capaz, todo, né? Mas ela não tem a manha de se colocar de fora e enxergar... Sim, pra ver o jogo. A brutalidade de enxergar o jogo, de quanto tá errado. O projeto São Paulo Segunda Divisão está indo de vento em popa. Está indo de vento em popa. O São Paulo, eu sei que tudo que eu tô falando não tem valor em termos legais, né? Você não tem como chegar lá e destituir o Leco, destituir o... Fazer uma nova eleição. Não é varinha de condão. Não é assim. Você é porque entendeu? Quem decide os conselheiros. Não é. A coisa não é assim. Mas o São Paulo precisa ser passado a limpo. O São Paulo precisa ser limpo. Limpo. Não dá. O São Paulo Futebol Clube não dá mais. Não dá mais. Com essas pessoas que estão aí, sabe? Com essa política nefasta que comanda o São Paulo Futebol Clube, com essa somatória e essa média, né? Porque os clubes de futebol, de uma maneira geral, são assim, né? Você dá cargos para as pessoas pela política, né? Cartãozinho. Agora, o que mais me deixa assustado é que eu não sei se amanhã você tiver que escolher pessoas pela capacidade. Não sei se hoje o São Paulo tem lá dentro pessoas capazes. Cara competente. Competente. Não sei. É assustador. Assustador. Já vi gente falando que, assim, cara, às vezes a gente reclama de algumas pessoas aqui do São Paulo Futebol Clube. Aí fala assim, obra, você tá reclamando desse? E esse aqui ainda tem de melhorzinho. Eu falei, meu Deus do céu. Diz que o nível é muito ruim. O nível é muito ruim. Infelizmente é isso aí, gente. O ruim é a falta de esperança, né? Porque, por exemplo, na Libertadores, RG, o São Paulo, pra se classificar, tem que fazer um resultado que faz muito tempo que ele não faz. Três mas jogos eu nem seguidos. Penso. Três eu vitórias. Né? Eu não consigo nem pensar no que ele tem que fazer. Repito. No ano passado eu já falava isso, seria um mal pro São Paulo e pra Libertadores. Porque toda vez que São Paulo vai pra Libertadores, cria-se toda uma história, e o São Paulo na Libertadores. E aí fica aquele planejamentozinho de curto prazo, né, pra tentar atender as expectativas. Sabe, São Paulo precisa ser passado a limpo, não tem que pensar em Libertadores. São Paulo precisa começar a montar time decente sequer pra disputar Campeonato Paulista. São Paulo não tem capacidade de montar time para Campeonato Paulista, pensar em Libertadores. É uma vergonha. O São Paulo Futebol Clube é uma vergonha. Todos vocês que compõem o São Paulo, vocês são uma vergonha. Não tem nego capaz aí. Só tem gente ruim mandando no São Paulo Futebol Clube. Saiam daí e vão embora. Quem venha melhor, eu não sei, mas vão embora. E outra... Ontem era melhor ter perdido do que... Era melhor ter perdido do que empatado. Porque o empate ainda protela essa história. Ainda dá. Eu vou dizer uma coisa. É ruim. Olha, o São Paulo prosseguir na Libertadores. São agora mais três jogos agora. É uma tristeza. É que nem o corpo morreu. Tá ligado por aparelhos. Não tem mais vida. Não adianta. São Paulo precisa nascer de novo, gente. Esse corpo morreu. Tá morto. Não tem atividade cerebral mais. Pra que disputar esses três jogos? pra quê? Tá fora. Vocês estão fora. E pra não dizer que eu não falo de técnico, também esse Balsa, pelo amor de Deus, hein? Também não pode ser colocado aí, tá, né? Olha, eu vou te falar uma coisa. O que esse cara... Ó, primeiro que é o seguinte, o São Paulo é ruim? É. Agora, dentro de toda a ruindade, ele consegue fazer o pior. E eu não tô querendo colocar ele aqui como bode expiatório. Porque o São Paulo é tudo ruim, é tudo. Eu já falei, todos os departamentos, todos os segmentos, tudo é ruim no São Paulo Futebol. Tudo é ruim. Tá tudo ruim. Agora, o senhor Balsa fica insistindo com esse centurion. O Alexandre Losetti escreveu hoje uma frase que ela é fantástica. A bola no pé do centurion é um meteorito. Não, a bola no pé do centurion é um meteorito. Consegui enxergar que esse cara joga futebol. Quem consegue ver que esse cara joga futebol? Ele é horroroso. Ele é pavoroso. Ele é pavoroso. Meu Deus do céu. Olha. Acho que esse é o maior erro do Balsa. Vai morrer abraçado. Né? Essa coisa de morrer abraçado é complicado. O São Paulo hoje ele tem um time que é um Botafogo reforçado do Ganso. O time de São Paulo hoje é um Botafogo reforçado do Ganso. É horroroso, é horroroso. Vão embora, vão embora, vão embora. Vocês não servem mais. Deem passagem, se é que tem alguém competente aí. Eu tudo isso que estou falando eu sei que é utopia, mas não dá mais, não dá mais. São Paulo está morto. São Paulo precisa renascer. Está morto. Esquece. Eles não vão largar o osso, velho. Não larga. Os caras não largam o osso de jeito nenhum. Estádio 97. Mano. Oi. O que você quer falar agora? Acalma o homem aí, mano. Fala uma coisa boa não, aí pra acalmar o homem. Não, não, falou as coisas. Gente, eu tô calmo. Nervoso. Eu tô calmo. Eu nervoso, eu tô com a situação do país. Entendeu? Eu tô calmo. Não se preocupe que vai resolver. Eu tô calmo. Só que é o seguinte, dentro daquelas coisas que são as menos importantes, a mais importante das menos importantes, é o futebol. Nosso programa é voltado pra futebol. Eu não posso ficar aqui calado. Assistindo essa palhaçada que acontece no São Paulo Futebol Clube, não fala nada. Não, não fica muito, né? Isso é absurdo. Não, não se estressa muito com isso. É nojento, Benjamin, é nojento. Eu prefiro me abster, porque quando eu falo, o Mota fala que eu sou anti isso. Para de provocar o Mota, cacete. Eu não falo isso de hoje. Gente, São Paulo tá destruído. Tá bom, hoje ele assimilou, já entendeu. Eu falo, o time é ruim, esse técnico é meia boca. Os caras falam, ele fala que ele dá piti, que eu tenho raiva. Ah, que mas esquece um pouco, Mota. Prefiro me abster, deixa o Mota elogiar aí. Ah, mas ele morre. Só pra lotar os cacos. Hoje ele assimilou o golpe, ele tá entendendo que não dá mais. O time é ruim, a diretoria é ruim. É tudo ruim, é tudo ruim. Olha, eu vou te falar, quem viu o São Paulo e quem vê... É, vê chotório. Ô, mano, vamos falar aí, Vino. Vou dar um alento, então, pra população, cara. Tá certo? Vou ajudar os caras, mano. E o Leco tá aparecendo, a Dilma também tá na hora do Leco mandar alguma coisa, igualzinho. Né? Igualzinho. Ah, essa é a rainha da Inglaterra, tio. Essa aí entrou pra tentar apaziguar tudo lá. Esquece de levar isso toda hora. Não é que eu esperava muito. Leco, hein? Leco é o cara que... Não é que eu esperava muito. Esquece. Acontece é que não está vindo nada. Então, o bagulho azedou, tio. Pegou com o baldinho de água ali, xixi. Azedou. Tá bom, velho. Mas matematicamente o São Paulo ainda tem chance, só depende dele. Desculpa. Eu acho um absurdo. Ou ele comprou um imóvel do lado do Morumbi. Meu Deus do céu, tá louco, velho. Você não tem a dúvida. Ô, mano, eu joguei a toalha ontem, mano. Para. Dele. O elenco é bom, o treinador é bom. Domênico, faz quanto tempo que o São Paulo não ganha 3 jogos seguidos? Para. O São Paulo tem 3 jogos a serem realizados, são 9 pontos. Aí? E não pode ganhar os 9? Não. É mau caráter, não. Na minha opinião. De nove pontos, ganhou 2. Mas tudo bem, Benjamin, tudo bem. Mas ele pode ganhar 9. Pode, vai ganhar, eu também acho. Torcedor não, não pode. Futebol não existe. Não, pode, olha. Não. Eu acho que São Paulo vai ser campeão. Torcedor é o que eu acho, é uma coisa. Mas matematicamente não tem como? Tem. Matematicamente torcedor do São Paulo. Futebolisticamente não. Isso aí é outra coisa. Olha, torcedor de São Paulo, pense o que você quiser, torça do jeito que você quiser, tire suas conclusões. Agora, se você pedisse a minha opinião, eu te diria o seguinte, que a pior coisa que o São Paulino hoje pode fazer é ficar pensando na matemática. O São Paulino hoje tem que pensar é numa revolução. Não é ficar pensando na Libertadores da América. São Paulo tem que pensar numa revolução dentro da sua própria entidade. Pensar hoje na matemática e na possibilidade de classificação é o pior atraso que pode acontecer para o São Paulo Futebol Clube. É o pior retrocesso que pode acontecer. Mas o São Paulo ainda só depende dele. Acreditar na matemática é a pior coisa do mundo. Não, não é não. Os professores de matemática agora estão apontando mísseis na sua direção. Quer apostar que vai vir a frase? Olha, enquanto tiver 1% de esperança, de chance, haverá 99% de esperança. De empenho. Olha, mas empenho. A minha esperança morreu. Enquanto houver 1% de esperança, haverá 99% de empenho. E olha, o São Paulo não perdeu, Claudinho? Porque o cara fez uma jogada monstro e perdeu um gol. Porra, você viu, inacreditável. Cara, aquele careca que enfiou a cabeça na câmera, quase que não dá pra ver o lance, viu? Vindo dessa pessoa que tá ao meu lado aqui, que pensa que tem quando... Tem duas pessoas ao teu lado, você não. Tá no meio. Mas ele olhou pra lado você. Direito. Pra quem tá em casa não sabe. Do meu lado direito. É você. O cidadão da Napa Grande. Ah, o Domênico não sabe. Se viesse RG número 2, esse argumento de uma pessoa que não tem fé, de uma pessoa que acha que a pessoa morre e vira pólvora, tá certo? Vira pó. Aí tudo bem, né? E vira uma fumaça e some. Tudo bem, eu acredito. Mas você, RG, não, um cara religioso. Não. O RG é religioso? E outra, quem falou que ele acredita em fé? Eu não entendi, mano. Vira pólvora, como é que é? Ah, pera, vira pólvora. Sabe aquela fumacinha ninja e some? Dá uma correção. Só uma correção. Primeiro, não sou religioso. E segundo... Nós só estávamos enaltecendo o ditado popular que você sempre diz. Não, então, não é contestando. Não é contestando. Não, mas você trata com desdém. Você foi irônico. Eu acho que ele comprou algum imóvel ali do lado do estado. Não, do pelo contrário. Eu sempre sou um cara otimista. Eu tento sempre buscar alguma coisa positiva, mesmo numa tragédia. E eu penso assim, cara. Enquanto houver 1% de chance, tem 99% de fé. É que você não acredita em nada, Benjamin. Mas tudo bem. Uma hora você vai pagar o preço no juízo final. Como assim vai pagar o preço? Bem fez o neto, cara. É, amigão, vou te falar. O bagulho é o seguinte. Mas perdeu, né? Perdeu. Tomou lá. Mas foi bem feito. Dá dor de cabeça. É, o negócio é o seguinte, mano. Vou te dar um toque, amigão. Você é ouvinte do Estádio 97. Você é um cara firmeza e você merece algo de bom. E agora eu vou te falar... uma dica, Domênico Gato, sensacional. Sim. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, cara? Cincão é legal. Quer? Sem pegadinha, sem nada, vai ganhar mesmo, cara. Cincão. É muito simples, ó. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e ganhe R$5 de crédito nele. Basta seguir esse espaço que eu te falei agora, encostar o seu bilhete único no validador e pronto. Tem lá R$5 de crédito no seu bilhete único sem pegadinha. Tá bom? Sabe por quê, cara? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer horário, tá bom? Isso é bom, Domingo. A qualquer hora, em qualquer horário. Porra, em qualquer lugar também. Pode ser no café da manhã, no churrasco, tá certo? Na hora que você estiver fazendo um amorzinho com a sua esposa, naquele intervalo, velho. Você vai lá e põe crédito, cara. Pra você não pegar fila nunca mais, tá bom? Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Ó, você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar pra você. Anota aí, Montinha. Z-U-U-M. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Quer saber mais? Acessa também zoom.com.br/bilhete único. Sombra, lembrando o ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte. O quê? Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. O cara ganha, sabe o quê, Motinha? O quê? Ganha um crédito de R$50 no hoje? Cartão Zoom. Hoje? Cinquentão, cara. Aonde? Cinquentão no cartão Zoom. Cinquentão é legal, hein? O cara ganha... É dinheiro, cara. R$50. Você pode comprar o que você quiser com R$50. Ô, mano, o Benja usou o bilhete único dele hoje? Cara, hoje eu levei o Benja pra andar de ônibus. Não, você não vai ser mentiroso. Não, primeiro fala só se umas coisas é verdade. Não. Verdade que você não sabia onde era a entrada do ônibus? Não, ele soube porque eu falei aqui, Benja. Não. Primeiro que ele é mentiroso. Ele é mau caráter. Como assim? Entendeu? Te levei pra passear de ônibus. Ele é gente da tua laia, amor. Quem? Ele é gente da tua laia. Eu? Porque aqui é o seguinte, a gente não dá pra vir de carro aqui, porque a Paulista tá toda fechada, e deve ficar fechada por alguns dias, semanas, talvez meses. Os caras vão acampar, velho. E nós estamos lá na Fox, que é aqui na Bela Vista, eu falei, ele falou, vamos a pé, eu e ele, que é perto. Aí começamos, entramos na brigadeira, eu falei, pô, mano, vamos pegar um busão. Que qualquer ônibus... Eu nunca andei, pô, ia ser legal. Seja honesto, você falou de coração? peraí. não canta. Vai falar. Não vai continuar o programa. Benja, ele nunca andou. Não, peraí. Benja, você andando de ônibus, cara, é igual político beijando pobre. Não, cara, o mundo tá estranho, velho, esses dias. O mundo tá. Eu falei, mano, vamos pegar um busão, porque a gente sobe a Brigadeiro, qualquer ônibus sobe e a gente desce lá na Paulista. É verdade que ele foi com álcool em gel? Chegaram na Paulista pra pegar ônibus? Não, pegamos na Brigadeiro lá embaixo. Ele se besuntou de álcool em gel. Ele é mentiroso, ele é mau caráter. Ó, tinha uma ambulância. É falso, vale nota de 3. Ó, tinha uma ambulância do Einstein esperando a gente. Na hora que o Benja desceu, parecia que ele tinha entrado em contato com o César. Mas peraí, nós temos imagens desse trânsito. Tem. Vocês de ônibus? Sim. Não é montagem? Não. Imagina. Eu não consigo acreditar. Benjamin, você pegou ônibus? Eu, gente. Eu não peguei metrô, porque lá na Bela Vista não tem estação de metrô. Agora, seu mentiroso, você fala, fala a verdade, seu ele mentiroso. Ele parecia aquele cara da novela, na bolha, assim, entrou, quando ele saiu do ônibus. Na hora que nós entramos... Ô, ônibus saiu! Quando nós entramos no prédio, Domênico, ele falando um palavrão. Gel. Ele ficou pelado, ficou pelado na frente do elevador. Gê, como é que era o nome daquela novela que o Ney ficava dentro de uma bolha? Ele entrou embaixo do Volpone. É, o... Sabe que o Brasil tá nessa situação? Porque aqui... Sabe aquele botãozinho que deixa ele falar? Aqui, os caras acreditam... Não, você não vai falar. Deixa o mano contar a história. Olha, você tá mentindo, você é mentiroso, mal caráter. Não tá mentindo. O Benja, Domênico, ele. Ô, juiz! Falei, fala, juiz! A segunda vez que ele me xinga, ele tá saindo no ar. Não tá, não. Domênico, ele tirou a roupa, ele ficou sem cueca. Eu vou te falar onde eu tirei. Na frente do elevador, ele agachou o RG número 2. Embaixo daquele negócio que você aperta lá, aquele botãozinho pra cair álcool. Sabe quem passou álcool gel aqui, ó? Ele parecia uma cachoeira de álcool gel e ele embaixo. E ele assim, mano, me leva pro Círio. Aí ele falou, não, no Círio não, melhor no Einstein. Falei, tá bom. Levei ele. Tanto é que ele chegou agora só na rádio. Vai te custar caro essa sua mentira. Claro. Mas olha, o mundo tá muito estranho. É por isso que o Brasil tá assim. Porque acredito em qualquer idiota. Você é um mentiroso. Daqui a pouco... Nas mídias sociais da Energia, vocês verão Benjamin Bach pegando o ônibus. Aí tem imagem? Atenção, temos imagens. Não, não pode ser. Atenção, temos imagens. Daqui a pouco, não é possível. Você vai assistir, você vai ver, é incrível. Pode colocar para qualquer perito, mas não é montagem. Daqui a pouco, no Estádio 97, Benjamin tomando um ônibus. E não é detendo ônibus, é... Tomando o ônibus. E ele não comprou o ônibus. Não, e o ônibus não é dele. Você vai ver que ele, ele está ali na condição de passageiro. É. Tudo bem, ele teve dúvidas, não sabia pela porta da frente, pela porta de trás. Mas entrou. Oh, é verdade. Entrou. Ô, Sombra. Entrou. Vale que é verdade que quando ele perguntou quanto custava, ele falou 3,80, ele falou, onde eu assino para comprar? Como assim? Ele achou que comprava. O Benjamin. O mano que contou. Mano é um lixo. Ele quer comprar? Você passou com meu bilhete único. Eu ia pagar. Não, ele pagou o seu negócio. Deu uma carona ainda, ô trouxa. É filha da mãe mesmo, né? E outra coisa. Benjamin sacou uma nota de 100 pra pagar o ônibus. Meu! 100? Sacou uma nota de 100. Até o cobrador. Amigo. O cobrador falou assim, mas eu não vejo isso faz tempo. O olho do cobrador parecia do pica-pau. Pulou assim. O cobrador nunca tinha visto uma nota de 100. Ele pegou e falou, eu não aceito esse dinheiro aqui não. Achei que o Benjamin era gringo. Senhor, eu não trabalho com euro. É, então. O cara achou que era... Ô Zé, você fala inglês. O cobrador falou. O cara achou que o Benjamin era gringo. Você fala inglês aí, Zé? É, mas olha, um recado importante, agora falando sério, a Câmara dos Vereadores também está na luta para acabar com o mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Por isso, a Câmara aprovou uma importante lei que autoriza os agentes de combate ao Aedes a entrarem em imóveis fechados ou abandonados, tornando assim o combate ao mosquito mais eficiente. Para dar mais força a esta mobilização, a Câmara criou o Comitê Civil contra o Aedes. Mas lembre-se, sua ação é muito importante, não deixe locais com água parada. Câmara Municipal de São Paulo, cada vez mais perto de você. E hoje também... 97. E hoje também... Pagamento de vamos aposta, receber aqui um convidado ilustre, vai chegar daqui a pouco. Não só sabendo, o Domênico vai fazer um dueto com o Thiaguinho. Eu? Era brincadeira. Tem uma aposta rolando. Já escolhemos a música. Aí sim, com como certeza. Eu não sei, como eu não faço a menor ideia de quem qual é o Thiaguinho. Não. Você vai ter que escolher. Não, já escolhi. Tem que escolher a música. Já escolhi. Qual que é a música? Então, eu ia falar. Essas traídas aqui. Pra qual que vai ser a música? O Domênico primeiro vai falar da Recupri Plast. Na sequência, nós vamos fazer aqui o replay da aposta. Ousadia. Mas era brincadeira. E depois, o Dodô vai pagar a aposta. Mas agora ele vai falar de Recupri Plast. Recupri Plast? Recupri Plast. Você, meu amigo, que tá com problemas, como eu tô agora nesse momento. Qual? Você vai ter daqui a pouco um problema. Então, esse problema. Só que o meu problema é diferente do seu, porque o seu problema, ele dá pra resolver. O meu não tem jeito. O meu vou ter que pagar aposta. Mas olha, você não precisa pagar aposta. Você tem que proteger a sua casa pra terminar, exterminar os problemas de infiltrações e goteiras. Aqueles problemas de umidade que você tem por toda a sua casa, eles estão com os dias contados, meu amigo. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Aí sim terminam os problemas. Recubriplast, meus Boa. Amigos, é 3 em 1. Primeira demão sela, segunda demão pinta e a terceira demão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Olha que legal, que mordomia, hein? É, meu amigo, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo, viu? Aliás, tem um site legal para você consultar todas as lojas aí, todas detalhadas lá no www.sinteplast.com.br. Mandar um abraço pro seu José Luiz Santista, RG. Adora você. Andy Zé. É, ele gosta muito de você, Together. Ô Azedão. Together. É, ele gosta de você. Que abraço aí. É, o José Luiz. O José Luiz Santista, proprietário das lojas Andy Tintas Zé. E Tintas da cidade de São Vicente Santos, RG. Boa. Eles estão lá ouvindo a gente pelo aplicativo nesse momento. Todos ligados é, no estádio. É, meu amigo, você já sabe, hein? Impermeabilizantes é Recubriplast. É a máxima proteção para toda a sua casa. Muito bem. Olha, ontem tava rolando um jogo da Champions, que era Juventus, né? E a Juventus de Turim e o Bayern de Munique. O jogo que acontecia em Munique, em Bayern. Muito bem. Tava 2-0 pra Juventus. O Domênico chegou aqui e falou... Não, tava 2-0, pera. Tava 2-0, sim, senhor. 2-2, a aposta foi feita com 2-2. Domênico, mas você chegou aqui... Antes da aposta, falou Juve é Palmeiras. Não, não falei Juve. Falou! Falei que Juve era eu era Juve. Você é um idiota. Falei isso. Falou. Eu falei isso, falou, né? Falou, Juve é Palmeiras, etc. Falei, e tal. Mas eu falei mesmo? Falou. Eu vi na gravação. E aí, chegou aquela coisa. Não, a Juve Palmeiras já tá... é melhor que a Juve. Juve já passou, falou. Juve já passou. Você o Benjamin, isso? O Benjamin fez o contra... Não, mas o pagamento da aposta não é agora. Ah, tá. Aposta daqui a pouco. Calma. Segurar a audiência. Calma, tem que esperar. Não sei não nem é como assim. É que canta isso aqui, hein? Calma. Não, mas... Mas você quer ir no estúdio de gravação ensaiar? Não, se eu posso gravar lá. Ah, se você Vamos quiser, eu te ajudo lá. Vamos o replay da aposta. Vamos lá. Replay do estádio. Replay. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Ó, você sabe que todas as vezes que eu apostei com você, você perdeu. Sempre é a primeira vez. Você sabe que perdeu. Quer apostar mesmo? Essa música ou tem alguma mais fácil? Qualquer uma, escolhe aí. É a metralhadora, tem a... Você escolhe uma, eu escolho uma pra você, o tá bom? Confortável lá, como é que é? Não, não, vamos fazer assim. Eu escolho uma música pra você. Qual que você vai escolher? Eu vou pensar. Primeiro tem que escolher, vamos lá. Mas eu escolho uma música pra você cantar. Thelma, eu não. Não, até isso eu já cantei. Que... Nossa, moto, fica quieto, velho. Tranquilo, eu vou escolher uma música do Engenheiros do Havaí, pronto. Beleza? Ah, é que ele não gosta. Boa. Pega leve com você. Pode escolher aí, o que é o do Bin Laden, qual que você quer? Não, eu preciso lembrar alguém que você detesta. Não, não tem? Não tem nada que eu deteste, filho. Tem. Você se ferrou já. Tá, vai. Tem. Ah, cara, deve ter. Sertanejo, Domenico. Não, aí não. Olha aí, ponto fraco, atenção, mostrou no ponto. Sertanejo. Fraco. Já sei. Ah. Eu vou escolher uma do Thiaguinho. Não! Sensacional! Fechou? Vai outra, vai. Não, vou te ferrar, hein? Ué. Eu já mudo do engenheiro pra outra coisa. Pode mudar. Tá fechado, eu vou de Thiaguinho. E a Taizinha aqui. Mas não precisa falar agora, né? Ele vai me falar a música mais legal dele. Muito bem. Olha, não, peraí, tá apostado, né? Tá apostado, vai. Então, como o Bayern de Munique virou o jogo, e aí o Benjamin ganhou a aposta... Era, mas aí lá na frente não mostra, né? O quê? Que o Benjamin desistiu da aposta, aí que tá! Escortaram! Quando ele viu que tava acabando o jogo... Não, vamos acabar com a aposta... Não, aqui não tem esse foro privilegiado não, viu, senhor Domênico? Aqui não tem foro privilegiado. E aí, o que acontece? Eu queria agradecer só duas pessoas especiais. Uma? Sim. O RG me ferrou, viu? Parceiro das antigas... É. Queria agradecer você ao Carlos ferrou, Humberto de Jesus, você... porque no meio da discussão ele só mexeu a boca e dublou, fez assim. Não, ele falou. Ele falou. E aqui era agradecer a Taizinha. Você é um amigão. A namorada do meu querido mano, a Taizinha. Que falou, pede pra esse idiota cantar Ousadia e Alegria. Bom, não sei nem o que é isso aqui. Você vai saber. O Domênico, pra quem não sabe, é um cara que ele é... Você também não vai ficar feliz, não. O Domênico... Eu acho que vou... Você ficou se gabando que nunca tinha perdido uma aposta pra mim, idiota. O Domênico, que tem muito carinho aí pelos cantores todos, principalmente pelo Thiaguinho, daqui a pouco vai cantar essa música aqui. Eu não sei cantar isso aqui, hein? Não, mas olha, você ouve agora pra já ensaiar. Não, não quero ouvir, não quero ouvir. Não. Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ossos? Olha a Juve aí! A gente leva a vida assim, ó. Vem! No canto da boca, aí manda essa coisa louca. E o pedal em fogo, vai vacilou, entrou no clima. Cara, beijo no canto da boca. Você quer dar uma ensaiada ali no estúdio, Domênico? Não, não tem ensaio nenhum. Ô, Domênico. Eu vou dizer, eu não sei cantar Domênico, esse troço aí não, velho. Se você quiser, eu faço o back vocal. Por favor, e tem um coral. Não, tudo bem, porque eu não sei esse troço aqui. Eu faço pra ajudar ele. Olha, ouve a mão. Eu sou ruim isso. Só espalhando ousadia pelo mundo, que isso? Aliás, eu vou dizer uma coisa, uma música nunca caiu tão bem pra uma pessoa que eu conheço. E o Domênico vendeu... é a verdadeira ousadia e alegria da energia. O Thiaguinho que vendeu mais discos que o Iron Maiden no ano passado. Por isso que agora ele tá em um avião, passado, é verdade. Ele tá fazendo show agora no Mineirão. Agora não é legal, agora não é legal. Não, você que pediu esse troço aqui, fio. Agora você tem que postar. Deixa eu tocar um pouco mais pra esse idiota aprender. Eu não vou aprender, eu não sei cantar isso. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Quer que faz agora? Não, vai ensaiar, calma. Vai filmar. E vai requebrar, tem a reboladinha. Tem tempo, tem tempo. Daqui a pouquinho. Tem tempo. Você está aí ouvindo o Estádio 97? Oferecimento do Extra, você merece mais, você merece um Extra. Daqui a pouco o Dodô pagando a aposta. Oferecimento também da Esser, construindo com valor. O Estádio 97. Deixa eu ver. Olha, eu vou pedir agora pro Benjamin falar da BV Financeira. Ah, fala aí da BV. E aí, amigão? Precisando de uma ajuda aí pra pagar as contas? Quem não tá, né? Ô, meu Deus do céu, como tem conta pra gente pagar nesse começo de ano aí? Mas ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra viajar com a família. A BV tá sempre ao seu lado. Passa lá. Ipiranga, Tatuapé, Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. Quer mais informações? Acesse o site bvfinanceira.com.br ou ligue, ó. Grava aí no teu celular o telefone da BV. Esse telefone é bom ter sempre por perto, viu? 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV, bons negócios para você. Então vamos aos primeiros ouvintes no 3284-7097. Liga aí, participe. Ai, pra falar em ligar, não deixe de fazer a sua reserva do resort do Estádio 97. Não esquece não, cara. Vai ter o resort de 10 a 12 de junho. E vai ter o stand-up do Rudy Landucci. Ô, Rudy, lá no seu stand-up, por exemplo, diz aí alguns dos personagens que os ouvintes vão poder assistir. Ô, Sombra, os cara, todos do estádio aqui, o Azedão, tem feito também agora no show. O Aguinaldo. Não, mas conta aí uns trechos do seu stand-up. O Belo, que o pessoal mais pede? Que mais pedem? É. Hoje em dia, na verdade, você não tem um texto feito, mas o Benjamin é muito pedido. Benjamin? No final do show. Ah, eles pedem pra fazer. No show tem o Jorge Camelo apresentando as suas promoções. Quem mais? O Galvão você faz, que eu sei. Tem o Catra cantando o Fábio Júnior. Não, mas é assim, isso é um show Casão. Mais voltado pra aquele que acompanha o Estádio 97, né? Sim. E para aqueles que são personagens mais genéricos. Assim. Genéricos, tem o Zeca Pagodinho, tem o Júnior Preto, vai entrar agora o Rogério Flauzino. Aquele texto você continuou com ele, Rudy, dos locutores? É legal. Sim, tem muito bom, velho. Tem o locutor de festa junina, agora tem o locutor. É sensacional. Tem o locutor de manifestação. Bom, eu vou dizer um negócio para vocês, olha. Eu vou dizer um negócio para vocês. O show do Rudy Landucci, o stand-up do Rudy Landucci, é algo para você entrar, assistir e sair com dor de barriga de tanto rir. mundo. E ele vai estar lá no navio do Energia Navarra. Olha, pode falar. Ele como pessoa não vale então, nada. Então, isso que eu falo, na pessoa é. Física, não. Não. Gente, tá um dos cidadãos, olha, uma das pessoas né? mais escrotas que eu conheci. Na pessoa jurídica, o cara é bom, velho. Tem o Bolsonaro agora também. Que... Como é que é o Bolsonaro tomando um café da manhã com o Motinha? Aí, tá ok? Ó, enorme prazer aqui, chegando aqui, pra tomar esse café, tá ok? Você gosta do Motinha? Aí, tá vendo? Já veio com salsicha no prato. Já sentar do meu lado, não. Aí, ovos com hoje, salsicha, véio. Tá ok? Hoje, eu prefiro que não sente do meu lado. Que o dia hoje não, tá demais. Eu vou demais. Ter que fazer uma intervenção militar pra tirar esse não sujeito nada, do mano. Meu lado aqui. Meu Deus. Bom dia, tudo bem? Não. Aí, tá vendo? É violência, tá militar. Vem além do que lado. É mal educado. É, a violência eu tô aqui na minha. Vem tá com okay? toda a sua pega ignorância. Pega o croissant e sabe o que você faz aí, com ele. Tenho, né? Passa não, manteiga. Não. É. Tá comendo torrada? Se eu sou você, passo álcool em gel que fica boa. É. Come com álcool em gel. Tá pega okay? a garrafa de café e você sabe o que você faz com ela. Álcool em gel deve ficar bom, tá ok? Pra limpar seu estômago. Faz pra você, pintar. A violência vem dele. Tá olha. Okay? Então, se você quer ir pro resort e uma das grandes atrações é o stand-up do Rudy Landucci, faça a sua reserva. Ligue agora na Lotus Travel. 2896-4665. E você pode parcelar em 6 vezes no cheque ou no cartão, hein? 6 vezes! Aí a gente tem aí uma maneira de facilitar para você. Lógico, não tá bom para todo mundo, né? Tá bem complicado. Então a gente tentou aí fazer da melhor maneira possível para que você possa ir no resort do Estádio 97. Ligue agora, 2896-4665. Vamos ao primeiro ouvinte, Dodô! Vamos lá. Penny. Alô? Tá ouvindo ainda, né? Tá com delay. Tá com delay lá. Fica no telefone, não vai pela internet, não. Ouve pelo telefone, senão você não vai conseguir acompanhar o troço aí, tá bom? Você ainda tá com o Bolsonaro aí, velho? O cara tá na internet. Alô. Oi, tá ouvindo? Oi, Dudu. Fica por aqui no telefone, não presta atenção na internet, não, senão tá muito atrasado, tá bom? Beleza. E teu nome completo? Alex Rodrigues Mendes. Quantos anos, Alex? 23. 2.3, RG. Tá dividido hoje, não tô como vendo assim, todo mundo Alex aqui não. Ah, sensacional! Tem uns que estão, tem uns que não estão. Quero ver agora o cara que vai... Trocadilho, nota 0! Nota 0! Toda vez que fala, que mexe... Nota 0! Cara, toda vez que mexe com o timinho deles, ele... Entendeu? É tudo, tudo acoplado. Fica nervoso, tudo junto. Você vê, né? Que coisa. Qual que é o bairro aí, velho? Jardim Aliança, vamos ver se o Ben já... É bom, Aliança? Né? Olha, qual ônibus vai pra Aliança? Falar em Aliança, qual ônibus vai pra Aliança? Tem o nome de vossa esposa gravado na Aliança? Tem na parte interna aqui. Mas tem um ditado, não é ditado, mas deixa eu responder isso, eu não vou achar que eu tô ganhando tempo. Tá bom. Se é o Jardim Aliança que eu conheço, é o Osasco. Bom. Mas por que você não faz sempre isso? Benja, você é Oda. Eu sou, velho. Nesse caso, é verdade. Eu tenho no anel o nome do Chuchu. É verdade que dá azar ter o nome do... Eu tenho do Chuchu 20 anos no anel. Porra, então ele teve um azar do cacete. Né? Não, é sorte. E olha o azar que você usa Aliança, né? Mota. Você usa Aliança? Mas qual é a Aliança? Mas qual anel você tá falando? Não é, não. Isso aí acho você não comprou num doce, velho. Não, tá louco? Ouro branco. Ele comprou na casa. Ouro branco. É ela de chaveiro. Isso é ouro branco, velho. Mas você tem o anel. Platina. Mas peraí, Mota. Você tem o nome dele gravado no seu anel de metal? Os dois. Olha o respeito com a Mota. Nos dois. É no meu coração, tá? Eu tenho o nome do Chuchu gravado no meu coração. Você tem nome de alguém tatuado no anel? Não, muito grande. Se eu for tatuar o nome de todas que eu saio. Mas se você tivesse que escolher um nome. Eu estou evitando. Pra gravar no seu anel. Ele foi ameaçado, que nem eu. Estou evitando esse tipo de brincadeira, porque o momento que o Brasil passa, o momento de. De turbilhão, eu não quero entrar em bola dividida. Você tá com medo, né, velho? Você tá com medo? Ah, você não vai pipocar, eu estou respeitando, estou respeitando. Quando convém. Fica quieto, sua bicha. Não fala assim, humorista bom não se deixa ser ameaçado. Ah, então não seja minha amiga, cara. Não se deixa se intimidar. Não tem essa. Eu respeito as opções das pessoas. Se não quer mais, a gente termina o namoro. Velho, eu vou partir pra outra. Qual que é o time? Vai sobrar pra RG, tô vendo. Não. Oi. Teu time? Meu time é o Sport Clube Corinthians Paulista. Ah, chupa aí, ô Mota. Ai, nossa. Coringão. Ô, amigão. Oi. Curtiu a partida que o Corinthians conseguiu fazer ontem diante do Cerro Porteño? Eu vou urinar. Mano, o Corinthians jogou muito. Vai lá, vó. tem fralda, pode fazer na cadeira mesmo. Teve postura de time, jogou muito. Só que eu vou contra você um pouco. Claro, não, democrático, pode falar. Não, então, respeito ao André. Eu tô com RG muito fraco, muito ruim. Não gosto do André. Muito fraco. Rodriguinho, pelo amor de Deus, cara, quando esse cara joga, dá vontade de, não sei, cara, desligar a televisão e não assistir o jogo do Corinthians. Porque é ridículo, péssimo jogador. Não gosto desse Rodriguinho. Com as entradas do Maicon, ontem gostei. O Luciano também, eu acho ele muito fraco, mas ele jogou muito bem ontem. E a gente vai dar um trabalhinho aí nessa Libertadores. Mas a gente não tá com um time muito, muito forte, né? A gente não tá com um time muito, muito acertadinho. Mas, amigo, com relação aí às substituições, ontem durante o programa mesmo, e alguns dias eu já vinha falando, depois da derrota do Corinthians pro Cerro jogando no Paraguai, que as alterações que o Tite faria ali, principalmente na posição de volante, que ele colocaria o Maicon para jogar no lugar do Rodriguinho, e colocaria também o Luciano para jogar no lugar do André, eu disse que o Corinthians melhoraria, porque o Rodriguinho ele não vinha bem, assim como o Bruno Henrique não estava jogando bem também, mas ontem voltou a ser aquele Bruno Henrique do ano passado, mas é um cara que tem sido muito inconstante ainda. Mas o Maicon é um cara aí que na Copa São Paulo mostrou qualidade. Quando foi colocado no Campeonato Paulista também mostrou que tem futebol e poderia jogar, porque é um moleque que mostrou personalidade, um moleque que já marcou gol, enfim. O próprio Luciano, que voltou de lesão, e aos poucos ele vai readquirir a confiança também. O ano passado, quando precisou jogar até inclusive improvisado na função de centroavante, não se esqueça que ele era titular. O Wagner Love era banco do Luciano. O Wagner Love passou a jogar como titular depois que o Luciano se machucou. Mas até então, quando tá todo mundo apto ali, todo mundo tinha condições de jogo, o Luciano era o titular da camisa 9 do Corinthians, cara, apesar dele nunca ter jogado com a 9, ele era o 18. Mas o time do Corinthians, cara, hoje, mesmo diante da nossa realidade, é um time em construção, ou é um time sendo reformulado, porque alguns jogadores importantes deixaram o Coringão, mas eu vejo o Corinthians muito forte, sim. Mesmo não tendo a força do ano passado ainda, mas eu acredito que o Tite, aí, pela ideologia que ele tem, e por saber trabalhar com esses jogadores que o Corinthians tem no plantel também, eu acho que o Corinthians ele consegue sim brigar forte, cara. Se não for campeão da Libertadores, chega longe. Você não tá com essa confiança que eu tenho, não? Então, mano. Aqui é Corinthians, mano. Oh, mas você tá mó desprezo. Mas você não mostrou convicção, não, velho. Você tá todo cabisbaixo, malandro. Pô, você não, é Corinthians, tem que bater na tecla. Você não tá mano. Tão fala crente nós, assim, mano. Não, velho. Ele tá aqui, é meio Corinthians. É. Mano, tá ele assim. Falou aqui é Corinthians, mas foi assim tão forçado. Não, mas o Corinthians, ele não tá. Não joga um futebol convincente. Eu não acho. Mas o Corinthians tá se remontando, man. Eu não acho. Eu não boto muita confiança. Eu coloco o Atlético aí na frente. O Atlético ganhou bem ontem, né, velho? O Atlético tá jogando muito bem. O Corinthians, eu não sei. Se não é o Tite, o negócio já tá complicado. Ah, pelo menos vocês têm o Tite, né, velho? Mas vou te falar, cara. Nesse mesmo período do ano passado, o Corinthians ele tava nadando de braçado. Porque o Corinthians aí tava no mesmo grupo do São Paulo na Libertadores. O Corinthians ele tava ali encabeçando a melhor campanha junto com o Boca, entre os melhores primeiros. E o Corinthians, na última rodada, ele pegou o São Paulo no Morumbi. E ele perdeu. Até acabou optando pela derrota para escolher o adversário, mas é verdade, Mota. Se o Corinthians tivesse vencido o São Paulo, ele pegaria o River Plate ou um outro time que era forte também. O Corinthians perdendo pro São Paulo foi aquela doce derrota. Acabou optando pelo Guarani, perdeu também, tudo bem, foi uma fatalidade. Foi uma fatalidade. Mas é muito melhor você pegar numas oitavas de final, Sombra, o Guarani, do que Boca, do que Nacional, do que qualquer outro time tradicional. Isso daí é fato. O Corinthians acabou optando por pegar um adversário mais fraco e rodou. Tudo bem, acontece. Mas naquela época, cara, o Corinthians ele começou a meio que a capengar naquela derrota lá pro Guarani, porque tinha aquele impasse lá, renova ou não renova com o Guerreiro? O Sheik não ia renovar. O Fábio Santos recebeu uma proposta pra ir embora. O Petros idem. Alguns jogadores do elenco do Corinthians aí ficaram meio ressabiados. Porra, o time tá se desfazendo. Pô, o Corinthians tá com uma dificuldade financeira. E houve aquele período de transição novamente. Você retrocedeu um ano na história. Pra comparar com o momento atual. O Corinthians esse ano, Sombra, ele não vive aquele momento financeiro ruim que vivia o ano passado. O Corinthians, eu acho que, tudo bem, ele não tem entrosamento que tinha o ano passado com aqueles jogadores que lá estavam, mas eu vejo um momento, o ambiente interno no Corinthians hoje, melhor do que tinha no ano passado, nessa mesma época. Mas parece que o Alex não tá tão otimista quanto você, né? Não, mas é a opinião dele, ele tem o direito também. Ah, bom, olha aí. Tá vendo? Mas eu sou um cara democrático. Eu não imponho minha opinião, eu apenas exponho. É diferente. Quem você acha que é pior nesse aspecto democrático? Domênico ou RG? Ah, o RG ele vem da época da ditadura, né? O RG você sente nele, né? O RG tinha umas camisas do Dops. Ô, mano. É por isso que eu gosto mesmo? Dele, tá ok? E umas tão sujas de sangue. Não! Sim. O RG tinha prisioneiros no porão. Não, ó, amigão, só pra frisar. Porra, cara, o RG, ele tinha dois caras que ele esqueceu guardado no porão. Ah. Abriu ano passado pra guardar um bichão velho, achou o corpo. E o filho dele tá aqui fazendo positivo, confirmando. Não tô, não. Brincava com o esqueleto. É, não adianta. Ele jogava bola com as pessoas têm que ser no ar o que elas são fora do ar. O mano tá certo. Tá se pegar e grampear o telefone do RG, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É uma hecatombe. Isso aí, o filho do RG... Isso aí é igual ao banco, entendeu? Ah. O defunto passou de 15 anos, caduca, tá ok? Caducou? Caducou já, okay? Ah, é? Então a gente não vai perder o velhinho? Não. Ah, então tá bom. Não, o que eles têm lá debaixo da casa dele, aí já caducou, tá ok? Não esqueceram de falar que o cara que eu liberei lá do cilindro, olha o que gerou pro mundo, essas groselhas. É. Né? Eu não era vivo, por isso mesmo. Inclusive o filho da RG, Sombra, uma vez no trabalho de biologia, ele levou um esqueleto vivo, do ser humano. Vivo? Mesmo. Esqueleto vivo. Como é levar um esqueleto vivo? Ele tava se mexendo, eu não entendi, velho. O RG, ele pegou uma ossada humana, verdadeira, e ele colocou numa bateria, Sombra, e ligou com arames, cara. Você tá brincando? O esqueleto dançava. Pô, eu já vi esqueleto vivo, viu, mano? O moleque... Aonde você viu o calçado? Em casa veio... De madrugada parece esqueleto. O moleque não precisou fazer mais nenhuma prova de biologia por esse trabalho que ele fez, que o RG ajudou. Eu já assustei por 4 anos, cara. Com crânio. Mas fala aí, amigão. Deixa eu chamar o Vilela. Você guardava crânios? É. Como assim? Onde você arrumou crânio? Eu explico. Minha madrinha, na casa da minha madrinha, os filhos dela estudavam medicina. E eles arrumavam crânio onde? Tinha um crânio, né? Lá na estante. Aí o que eu fazia? O moleque, né, pegava o cabo de vassoura, enfiava por baixo no crânio, botava um toquinho de vela e saía assustando. Você tá brincando? É mesmo? Me divertia com isso. RG, se você tivesse que pegar o crânio de alguém aqui do programa pra assustar alguém, qual crânio você gostaria? Um óculos ou sem óculos? Hã? Com óculos. Vamos pegar o do Motinho. Eu? Por que sempre eu, velho? Você compra um óculos pra ele? É bom pegar o crânio, porque o cérebro você não vai achar, tá ok? Você gostaria de pegar um cabo de vassoura e enfiar num crânio com óculos? É, fazia isso quando era moleque. Não, mas você falou agora que faria isso. Deixa o amigo do Motinha pra relembrar os velhos. Não, você falou um crânio com óculos. Com o Motinha eu faria um Albergue 4, o filme. Meu Deus, ele me ama. Deixa o amigão falar aí, o amigão quer falar. Fala, amigão. Ô, mano, o que você acha, cara, do Michel Bastos no Corinthians? Ah, pra falar isso, fica quieto. Ah, pode falar. Verdade. Eu sou bem melhor. Isso é verdade, olha, cara. Azedão, parabéns, velho. Depende de qual Michel Bastos, cara. O Michel Bastos que tava jogando no São Paulo quando chegou até a renovação do contrato... Até a dengue. Era um grande jogador. Esse agora, todo mundo quer. O Michel Bastos aí que tá jogando hoje no São Paulo aí seria um encosto, cara, no Corinthians. Não, é quando ele chegou mesmo. Ele joga muita bola. Ele sabe jogar. Eu acho que ele tá sendo queimado no São Paulo. Você acha que você gostaria do Michel Bastos? Ah, eu queria, hein? Dava um reforço ali. Leva. Bem no meio-campo do Corinthians. Não, da mesma forma que o. Da mesma forma que o Corinthians recuperou o Jadson. Ele se adaptou bem no Corinthians, viu? Não tenho dúvida. Ó, da mesma forma que o Corinthians recuperou o Jadson pro futebol, poderia recuperar o Michel Bastos também. É, então, porque o Guilherme, pelo amor de Deus, viu? Veio pro Corinthians e até agora não jogou nada. Não fraco, hein? Ele, não. Tá mal, hein? Ouvindo esse ouvinte, eu acho que o Corinthians tá mal, hein, velho? Mas tá mesmo. Bom, Alex! O Guilherme ainda tá se recondicionando, cara. Ele não tá 100% fisicamente ainda, mas daqui a pouco ele está. Alex, tudo de bom, viu? Olha, valeu. Deixa esse obrigado, Alex. Mais meia hora no ar. Gosto pra caramba de vocês, acompanho o programa de vocês faz tempo. Quero mandar um abraço aí pro pessoal aí do Jardim Aliança que curte vocês aí. Escuta pra caramba vocês. Boa! E é nóis, vai Corinthians! Falou, tamo cara. Junto, um abraço, viu? Valeu. Você detonou o time. Não fala essas coisas. Domênico é imparcial. Mais, velhinho. E não perca, daqui a pouco o Domênico pagando aposta, hein? Cantando o Thiaguinho aqui, hein? É nóis, Domênico. Mais, velhinho. Tchau, tchau. Aqui é alegria. Esse é o Dodô que eu conheço. Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros. Você tá é de bate pronto. Né? Muito. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse. Esse é o mensageiro do caos. HDI.com.br. Também oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, o Estádio 97. Bom, já que a gente tava falando do Dodô, né? Fala da Pirelli, né, Pirelli. Dodô? Porque é o seguinte, hein? Tem uma promoção bacana, Pirelli, viu? Promoção, atenção, você que tá ouvindo agora. Chegou a promoção Seja Original Pirelli. Aproveite, porque é o seguinte, você troca os 4 pneus do seu carro e paga apenas 3, olha que mordomia, é isso mesmo que você ouviu, o 4º pneu sai na faixa, no Vasco, na Ponte Preta, tá gratuito, legal, tá legal, gratuito, hein? RG. É, meu amigo, só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, né? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite essa promoção que é imperdível, hein? Seja Original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. É a promoção. Seja Original Pirelli. É, meus amigos, é Pirelli. Olha, tem mensagem chegando através do aplicativo da Energia aqui, ó. Vamos ver quem que tá mandando. O Rafael Vita. Dodô, primeiramente quero dizer que você cantando o Thiaguinho será épico. Segundo, você acha que o time do Palmeiras dá liga sem o Robinho? Dá. Tá, olha aí, foi sim, foi curto e grosso. Um sim. O Diogo Florentino, boa noite, galera do Start. Só pode ser montagem. Benjamin no busão é sensacional. Parece uma criança que se perdeu da mãe. Vocês trouxa. São Oda. Manda um beijo pra minha esposa Samantha Florentino e minha filha Manuela, de 1 mês e meio de vida. Posso Sombra, nosso beijo. Tricolor foi pro vinagre, joguei a toalha. O Cauê Xavier, vi o vídeo do Benja no ônibus. Meu Deus, como ele tá gordo. Mano, é verdade que ele ficou esperando a aeromoça passar com o lanche? Sensacional! Mais uma barrinha, vocês né? São hipócritas. Tentei prepará-lo psicologicamente. Olha, falei, Benjamin. O cara é um lixo, né? Quem falou se fui eu. Falei, vamos de busão. Antes da gente entrar assombrado, falei pra ele. Tentei prepará-lo psicologicamente. Falei, ó. Falei, Benjamin, às vezes, no meio de transporte público, às vezes você pode cruzar com pobres. Às vezes aí, são pessoas assim que vão tentar te tocar. E ele fez o quê? Aí ele falou, não, acho que eu tô pronto. Pessoas que têm City Maricá, é isso? Pode ser. Mano. Alguém conheceu ele, não? Às vezes o cobrador lá, o e o vendedor, mano? Conhece, o ambulante, né? Que tava lá vendendo, ele não quis comprar nada? Também. Não, é porque o cara não tinha troco. O cara, pra você ter uma ideia, ele teria que dar o estoque que ele tinha de muambas ali, canetas que ele tava vendendo, e ainda ir buscar na casa dele o troco. Aí o Benji falou, não, então deixa quieto, na próxima oportunidade eu vejo se eu trago 50 ao invés de 100. Aí o que acontece, Sombra? Eu falei pra ele, falei, ó, Benji, pode ser que tenha algumas pessoas assim, pobres no ônibus. Eu falei, mas são pessoas como a gente, cara. Eles vão morrer assim como nós. Vamos tudo pro mesmo lugar. Aí explicou pra ele, Benzinho. Foi legal, cara, porque o contato do Benja com o público foi bacana. Cara. Bacana, né? A receptividade, sabe? Tipo, o Benja, não, legal, pô, não sei o quê. Mas você pega assim todo dia, a mulher falou, pô, isso aqui tá de graça, Benja. A gente tava sozinho no busão. Ele falou, pô, é cheio, geralmente é cheio. A mulher falou, pô, eu acordo 4h30, contou uma história triste. Sim, o Benja abraçou a moça. Mentira. Lacrimejou, cara. Não chegou a chorar, mas lacrimejou. Não, é legal a gente ver. É porque o percurso só durou 2 pontos, entendeu? Sim. Dá tempo pra se emocionar. Ele ficou enjoado, mano. Não, mas a gente acaba vendo nessas situações. Sim. O povo apanha muito, né? Apanha pra cacete. O povo apanha bastante. É Oda, mano. É Oda. O importante é que a gente vê que o Benjamin se comoveu com essa situação. Eu gostaria de falar, uma é rápido, é coisa de 40, 50 segundos. É. Mas olha, ele é a tão mentiroso. Esse moleque é tão demagogo. Quem falou voo de ônibus fui eu. Foi ele. Sei. Não, mas eu quero falar que ele é tão hipócrita. Porque, sabe o que é o pior? Porque a gente mora num país que, infelizmente, as pessoas acreditam em qualquer idiota. Não, calma, também não conta. Aí ele fala. Mas o mano não é um idiota qualquer. Não, isso é um baita. É idiota famoso. Não, o problema não é o mano ser idiota, são os outros idiotas que acreditam nesse idiota. Você entendeu? Em algum momento eu ofendi? Não, lógico, tá contando a história. A mentira só começa a se perder. Aliás, você mostrou que merece credibilidade. Você até exaltou ele como uma pessoa que tem até sentimento. Ah, ele é mentiroso. Não, a mentira é uma ofensa. Então vou te falar. Paga de Vila Maria. Mas eu sou. Periferia. Correria. Sou também. Arquibancada. Também. Aí você vê, parece piloto de Fórmula 1. É só roupa, é cheio de marca. Um playboy. Não vai numa arquibancada há anos. Aonde? Aí quando ele vai, parece campanha. Parece candidato a presidente saindo de campanha. Olha, avisa todo mundo. Ó, tô indo! Aí tira foto no metrô, no ônibus, na arquibancada. Aí pega 3, 4 caras pra tirar a foto. Pelo olha, contrário, quem é teu marqueteiro? É esse que foi preso lá, o não, João Santana? É, hoje eu postei o vídeo. Mas é um demagogo, é um 7-1. Não, mas ô Sombra, hoje eu postei o vídeo, não é pra provar que eu ando de ônibus. Porque eu ando de ônibus frequentemente. Domingo ele veio na passeata. Pra prestigiar o beijo. Domingo ele veio, domingo ele veio na passeata. Presta atenção, se produziu, veio, ficou 5 minutos. Por que me produziu? Tirou uma fotinho de amarelo, óculos escuros da Oakley. Ali na frente da Gazeta, aí falou pra namorada, ó, vambora, que eu tenho jogo, eu preciso ver, já postei a foto. E eu? Pelo contrário. Pelo contrário. Que hora que você chegou aqui na Paulista, domingo? 3:30. Ah, tá, eu tava aqui desde a 1. Ah, que mentira. Desde a 1 eu tava aqui. Olha, pode falar. Desde a 1 eu tava na Paulista. E tem quem acredita nesse mentiroso. Bom. Então tá bom. Desde agora presta atenção, aqui. O próximo jogo do Corinthians, agora ele vai ter que trocar o marqueteiro porque tá preso o outro. Aí ele vai ligar pro marqueteiro dele, aí cria uma campanha. Não, é um 7-1, velho. Eu não preciso ficar fazendo alarde das coisas que eu faço. Não, não. O senhor precisa pra provar que é pé. É, eu vi domingo. Ó, andei de ônibus. Olha. Tem que ver ele passando. Eu falei o bilhete pra você. Único, não sabia nem onde encostar. Eu falei pra você. Ó, eu emprestei o meu bilhete único pra ele, Sombra. Eu falei, passa aí, Benja, com o meu. Porque ele falou que não. Ele falou, não, eu pago aqui. Eu falei, não, o cara vai dificultar o troco pro cara aí, porque ele queria que eu desse 60 centavos. Que o ônibus tá 3,80. Ele falou, não, eu dou 7, você dá 60 centavos. Eu falei, não, passa os dois aqui no meu bilhete. Meu bilhete único. Ele deu pro cobrador e falou, passa o meu no débito. Sim, o Benjamin é só encostar aqui. Não adianta você falar. É mentiroso. Olha, eu e tem os babacas que acreditam nesse babaca. Pra caramba, velho. Tá bombando. Benjamin dando rolê de ônibus é digno de promoção de Jorge Carmelo, hein? Oh. Não, Carmelo. Rolê de ônibus, eu subi a Brigadeiro de ônibus. Falando em ônibus, hein, Benja? Parabéns aí, bem-vindo ao clube, viu? A gente tá muito feliz aí. Não é vergonha nenhuma andar de ônibus. Bem-vindo ao clube. Daqui todos os nossos ouvintes, eles andam sempre. E é o seguinte: que nós temos apresentadores que são como gente como a gente. Isso. É. Exatamente. E olha só, eu ando todos os dias de ônibus, viu? Dinheiro do povo. Você, cara? Eu ando. Então, assim, 100% dos locutores aqui andam. Ah, é verdade. Porque só sou eu o locutor aqui. Então, 100% dos locutores andam de ônibus da Energia e Alegria da Cidade. E a promoção é o seguinte, obrigado Mota, viu? Experimenta aqui. O Mota conseguiu te ajudar? Ele deu a ideia inicial e a gente produziu aqui com a nossa equipe de promoção, que é a Edneia e Edmilson, né? Os dois, eles voltaram, estavam brigados. Mas eles não tinham separado? Não, eles voltaram. É mesmo? Na verdade, assim, uma fofoquinha aqui que ninguém nos ouça. Quando Edmilson viu o valor da pensão, ele voltou na hora. Ele voltou? Aí eles estão juntinhos agora. Se uniram aqui, é a agência deles, Ed e Ed. Conta pro locutor aí como que faz aí. É, boa. Ai. Qual foi a mágica aí do Edmilson? Quando ele viu o valor da pensão, ele voltou com a Ed, que é o nome da agência deles. Ed, é um nome gringo até, né? E ele ia ficar sem metade da agência, né? Já pensou você protestando na Paulista com toda a equipe da Energia e Alegria da Cidade? Aê! Vem aí a promoção Grito de Liberdade da Energia e Alegria da Cidade. Olha só que legal. Como que é isso? É o seguinte, você vai com toda a equipe no ônibus da Energia e Alegria da Cidade. Só lembrando que a gente vai combinar com quem ganhar a promoção todo mundo domingo, às 8 da manhã, lá no Terminal Barra Funda. É só pegar a linha Centro Paraíso, que esse é o nosso ônibus exclusivo da Energia e Alegria da Cidade. O Edmilson até já colocou adesivos da rádio atrás de cada banco, tá super estilizado, tá super bacana. E olha só, durante o percurso, a Edneia vai ensinar a coreografia do protesto. Cê, coreografia? É, olha só, tem até musiquinha. Como que é coreografia? É bracinho pra esquerda, bracinho pra direita, centro. Bracinho pra esquerda, bracinho pra direita, centro. E você já decora a musiquinha que é assim, ó. Ha, ha, uhu, queremos mudança. Ha, ha, uhu. Mas isso aí não rimou. Queremos mudança. É verdade, né? Tá bom. Ha, ha, uhu, queremos mudança, Ha, ha, uhu, põe um uzinho no final pra rimar, tá bom? Ha, ha, uhu, queremos mudança, mãozinha pra esquerda, direita, centro, tá bom? É, e todos os ouvintes sorteados vão ganhar uma corneta exclusiva da Energia. Ela foi toda elaborada, pela Edneia, né? Com papel A4 e cola. É uma corneta muito legal. Papel A4? É, pra fazer a cornetinha. Ela fez um tubinho. É sulfite, cacete. É papel A4. A gente não gosta de falar marca, né? É. Sulfite é marca, não é? Não é marca, não. É o modelo sua anda. Ah, com a folha sulfite, tá bom? Não, eles não estão pagando, né? Inclusive, a gente também nem recebe da A4, né? Chupa tal da sulfite aí, ó. É, chupa sulfite você aí. Você que da empresa sulfite. Você vai pegar o papelzinho, ela vai colar, dá pra fazer a cornetinha super legal. E além disso, você também ganha a pulseira exclusiva do Camarote de Energia Ligada da Cidade. Haha, ruhu, queremos mudança U. Ó, pra quem não sabe... Já vai. Não, vou te falar onde é que é o Camarote. É aqui na esquina da Paulista com a Pamplona. Bom. É só você ver a fita adesiva. Em cima da drogaria? É, na frente dela. Eles colocaram ali uma fita adesiva da rádio no poste com o nome da rua até o outro lado, né? Na galeria chinesa. Sim, sim, sim. E ali o dia inteiro vai rolar amendoim chinês. É mesmo? E olha open só. Bar de água. Então, nossa. Assim, olha que delícia você que vai open curtir. Open bar do quê? De água. O dia inteiro água e o amendoim chinês. Você pode vir protestar, alegria só. Pra participar, porque eu falei aqui, tem que saber como é que é. Lógico. Tem a mecânica da promoção. Toda a mecânica que a gente elaborou. Ah. É muito fácil. É só você mandar pra gente um SMS com a palavra protesto escrita da maneira certa. Todo mundo quer acertar como é que escreve. Mas é possível que alguém escreva protesto de maneira errada? Mas você é inocente demais, hein? Todo mundo que escreve. Olha, eu acho que a gente tá calculando pelo menos 3 pessoas vão conseguir ganhar a promoção aqui. A gente recebe em média 10 mil pessoas ligando, enfim. Caraca. 3 nós que vão participar. Que é o seguinte, todo mundo que acertar como é que escreve protesto, concorre na hora, tá bom? Sensacional. É o grito de liberdade. É mais uma da energia, a alegria da cidade. Aê, boa, sensacional. Boa, Carmelo. Obrigado. Legal demais. E o beijo é o muso da promoção. Olha, agora recado sério pra você. Tá aqui a melhor oportunidade de você comprar seu carro novo. E você já sabe, quando a Chevrolet abre os portões da fábrica, até quem não esperava fechar negócio, vai lá. Essa é pra crítico nenhum botar defeito. Olha só, Onix, o carro mais vendido do Brasil. Agora com desconto de funcionário e taxa zero em 24 vezes. Prisma, o sedã mais vendido do país, também com desconto de funcionário em 24 vezes sem juros. Feirão na fábrica da GM. Até quem não esperava vai se apaixonar. Mas corra que é só neste sábado e domingo na fábrica da GM. Das 9 da manhã às 8 da noite, na Avenida Goiás, 1805, Portão 1, em São Caetano do Sul. Use sempre o cinto de segurança. Grande oportunidade para você ter o seu GM, hein? Não perca tempo, hein? É nesse fim de semana, tá bom? Estádio 97 também tem oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Vamos aos ouvintes, vamos a mais ouvintes. Depois desse ouvinte, Dodô, olha, com o rebolado do Thiaguinho, cara. Uhum. Vai ser incrível, cara. Mas eu vai queria que o Dodô do Pixote que anunciasse. Com certeza vai anunciar. O Dodô do Pixote vai fazer a segunda voz. Não vai. Ô, senão eu não consigo cantar. Não cantar tem assim. Problema aqui. Ele vai anunciar. O Dodô vai anunciar. Não tem problema, vai ficar ruim. Você acha que vai ficar bom? Ah, vai ficar bom. Vai fazer de todo jeito, vai ficar bom. O Rodrigo dos Reis aqui falou: fala que o Ben já mostrou o passaporte pro cobrador. Ah, é trouxa. Não, isso daí. Não, isso é trouxa. Isso eu tô preocupado com o que esse idiota falou. Ah, idiota não. Se tivesse visto, eu falaria, mas isso eu não vi. Vocês acham que o Flamengo entrou sem confiança? Não, sensacional o trocadilho, hein? Tem que dizer 10 agora. Meu, o confiança tava com um a menos dos 10 do primeiro tempo. Não, é muito engraçado. Eu não vi quanto foi o jogo. 1-0 confiança. Você viu o tamanho do cara que fez o gol? Deu 1,30m, mano. Até antes do campeonato. Copa do Brasil, é? Aí começou a Copa do Brasil. Primeira chicotada, pronto. Tá bem, Muricy, hein? É, Marcinho Rivelino, tá bem, hein? O Flamengo jogou com a mais o jogo inteiro, que o cara foi expulso, não foi aos 10 do primeiro tempo? Isso, expulso. Com a mais, viu? Expulso justamente. Tem um amigo que falou: fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla, fla. Ah, mas quase 10 mil ingressos vendidos hoje já. Sério? Hã? Muito legal isso, não é? Não, legal, eu acho muito legal, muito legal, legal mesmo. Vai, vamos lá. Mas você viu? Eu tô afim de ir. Eita, mas você viu? Não é só flamenguista, não. É uma porrada de. Sim. Todo mundo vai, todo mundo vai ver o. Domingo. Né? Então, mas não tem jogo na capital. RG. Não. E você, se tivesse que ir pra torcer por um dos dois, torceria para quem? Ah, não. Iria pra ver o jogo. Aí, curioso. Sem torcidas. Não. Iria pra ver, legal, curiosidade. Mas você tem uma cara mais de Flamengo do que de Fluminense. Você tá louco. É, você é meio flamenguista, né? Não, RG, acho que é Vasco. Enquanto eu estive lá no Rio, Dodô, enquanto eu estive no Rio, eu transitei América, Vasco, Flamengo, Fluminense. Não tem tenho esse apego. Você era eu assim torço pra um time. Com quem que será mais assim? Com o Giulito Coutinho, com o Eurico Miranda? Quem era o seu melhor amigo? Tava mais ligado sempre com o Calçada, com o Eurico, com... Você tinha bons amigos, hein? Com o Enio Farias, que era... Tinha bons amigos. Pessoal... Olha o RG, você aqui muito bem acompanhado, hein? Olha aí. É, o amigo do Benji, que depois foi um grande amigo do Benji, que trabalhou aqui no Corinthians, o... Angione? Paulo Angione. Meu amigão, hein? O brother. O Tinoco. Mais um, né? O Gaguinho Tinoco. E é por isso que seu filho é vascaíno? Ele ia muito comigo pro Vasco, né? Eu trabalhava no Vasco, na federação, então... Acho que ele pensa assim, porra, por que que eu resolvi acompanhar meu pai? Arrependido, velho. Ia desde pequeno lá pro Vasco, aí ficou... Mas ele é meia boca, ele não é muito Vasco hoje em dia. Não é não, Felipe? Fala aí, como assim? Falando que você não é vascaíno, cara? Não, não. Tô desanimado. Vascaíno eu sou. Sempre fui você. Mas assim... O que ele falou é verdade. Ele me levava pra São Januário, eu ia assistir o jogo do Vasco. Fazia eu ir, meu. Mas quando levava os jogadores pra zona, tudo, você ia junto? Ele também, não ia porque era menor. Não, então, não ia porque era menor. Ah, é? Mas então hoje vai. Ah, hoje não vai porque tá casado. Casado, né? Ei, e daí? Mas tem nem casado. Como diz o Domênico, qual o problema de ser casado e ir na zona? Eu? Você pode ir com os amigos, curtir e tá. Ué, qual o problema? Não precisa pegar ninguém, não precisa pegar. Mas eu não tô levando muito vida de boleiro. Né? Não, não tá? O que, que é uma vida de boleiro? Eu não entendi ainda o que é uma vida de boleiro. Não sabe, não sei. Ó, vamos pro telefone, 3284-7097. Toca, Asdrubal! Chamando o Dr. Hans Schukrutz. Alô? Alô? Opa, quem fala? Oi, é o Bruno. Fala, Bruno, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Bom, Bruno do que é o nome completo? Bruno Fraga de Almeida. Fraga de Almeida. E quantos anos? O Fraga é o deputado do Tropa de Elite. Ah, é o Fraga. É, o Fraga. Bem lembrado. Politicamente correto. E o Praga da Xuxa. É. Ô, velhinho, e quantos anos? 25. 2.5, RG número 2. E Praga, capital da Tchecoslováquia. São Paulo ou Flamengo? Deus me livre. Fragaçou mais ontem. Ah, sensacional! Que piada, sensacional. Cadê o puxador? Cadê Bora, o puxador? Sim. Nossa, esse puxador tá tão preocupado hoje. Trocadilho, nota 2. Porra, ele nem sabe o que tá acontecendo, velho. 2.4. Não, ele nem sabe o que tá acontecendo. Tem nota ruim aí, porra. Não, infeliz. Cacete, velho. E qual que é o bairro? Ô, aqui é Calcaia do Alto. Calcaia. Calcaia aí, velho. Amigo, é o que eu conheço? Calcaia do Alto, mas não cal... Aí, DG, acho que essa você não vai acertar, não. Não, não vai. Eu tô esperando aqui. É, tá esperando... Se é o que eu conheço... Curtir, amigo. É curtir. É isso aí, mano. E a cara dos trouxas. Igualzinho, velho. Ó, e se Calcaia do Alto, velho, é bom tá de óculos, hein? Sensacional! Senão queima a vista. O RG tá impossível. Bota... Zero, porra. Zero. Tomou dois, a média é o. Vai. Tá louco, né? Velho. Vocês estão loucos. E qual que é o time aí, brother? Ô, sobe o hino aí, mano. Coringão. Ah, Corinthians, Coringão, mano. Ô, velho. Ô, mano, eu só queria deixar registrado aqui, antes de mais nada. Esse ouvinte aí que tava falando aí, pelo amor de Deus, o cara é São Paulino, velho. Por quê, mano? Ô, o cara veio colocar o Michel Bastos no Corinthians, velho. Ah, não dá, cara. É que o ouvinte ele tentou até ajudar um ser humano. Porque seguindo o exemplo do Jadson, o Corinthians ressuscitou pro futebol. Ele tava lá esquecido no São Paulo, até com traça em cima dele. O Corinthians foi lá e trouxe o Jadson e resgatou o menino. Deu uma nova chance na vida dele. Ele pensou talvez aí em ressuscitar o Michel Bastos também, cara. É, mas quem ressuscitou lá, olha, não ressuscitamos o Pato lá. Aonde? Aí voltou pra vocês, essa história de manto lá que vocês têm lá, não nem joga no Chelsea. Estou vírgula. Nem joga no Chelsea. O Corinthians já mandou o Alexandre Pato pro São Paulo curado da lesão que ele tinha. Que curado lesão? Lógico que é. Ele se curou no Corinthians, bacana. Ô, amigo. Ele jogou aonde? É, jogou no São Paulo. Jogou no São Paulo. Ganhou o quê, o Alexandre Pato no seu time? Voltou. Ser cogitado, foi emprestado pro Chelsea por isso. Ganhou o quê? Mas foi emprestado pro Chelsea lá, vocês iam ficar deixando ele encostado. Ganhou o quê no São Paulo? Não entendi. O Jadson ganhou no Corinthians. Jogou nada. O Jadson ganhou no Corinthians. O Pato ganhou o quê no São Paulo? Mas tô falando, o Pato não jogou nada no Corinthians. ganhou nada. Chupa, vou perder amigão. Uma puta grana. É, 40 mil. 40 milhões pro Corinthians é dinheiro de pinga. Eu vi ano passado. Inclusive, o BNDES vai precisar de dinheiro de pinga agora. Viu? Inclusive, até o próprio Andrés aí ele declarou. Quem? O Andrés Sanches. Primeiro ministro. Que aquela empresa que ofereceu aí 40 pau pra vocês aí pra fechar um contrato aí, acho que de 2018 em diante, até 2800 e não sei quanto, pro Corinthians eles ofereceram o dobro do valor. O dobro. E o Corinthians falou, não quero, obrigado. Aí depois foram atrás dele. O negócio é o seguinte. Você tá falando de esporte interativo? Sim. O que que tem? A empresa que ofereceu 40 milhões pro São Paulo. Foi esse o valor, não foi? Ofereceu 80 pro Corinthians fechar. 60 milhões. Não, o Corinthians não quis. Vai lá e fecha. Inclusive, o contrato com o Corinthians seria de 2021 até 2024. O Corinthians falou, não, obrigado. Vou esperar um pouco mais ainda. 60 milhões. Não espera muito não, hein? Amigão. Fala aí, mano. O Corinthians pode se dar esse luxo, velho. O Corinthians é um time autossuficiente. Ah, meu Deus. Se o Corinthians quiser jogar 10 anos sem patrocínio Master na camisa, sem Que só, velho. Sim. Você viu a renda ontem lá? 2 milhões e 700, tiozão. E nem assim os caras estão vendo como pagar o estádio. O que faltar é a torcida do Corinthians inteira, velho. A torcida do Corinthians é embaçada. Uhum. Você doaria dinheiro pra pagar o estádio? Ué, assistindo o jogo. Não, mas você doaria. É doação, não precisa de doação. A torcida do Corinthians vai lá e compra ingresso. Ué, mas fazendo assim... jogo vai levar quantos anos pra pagar? Ô, mano, eu sei que o Mota tá falando aí, velho. Se o São Paulo fosse depender da renda, Bruno, não pagaria nenhum salário. Ninguém perguntou o que você pensou do Mota. Eu perguntei. Ô, Bruno, o que você acha do Mota, velho? Bruno. Chupa. Fala aí, ó. O que você acha do Mota? Eu perguntei. Nem o que achar do Mota. O Mota é um zero à esquerda. Não, não, aí também não, pegou pesado. Dá voz pra idiota. Não, não, é o Sombra que... Não, o Sombra não, O Sombra forçou essa resposta agressiva. Trata-se de um grande mané. Mané nada. Entrou no ar. Respeita o ouvinte. Trata-se de um grande mané. Você induziu o ouvinte. Você tentou desqualificar a opinião do ouvinte. O regatinho aí entrou, quis desmerecer o senhor Cláudio Mota. Ele desmereceu na questão. E só nós do programa temos esse direito. Não, pelo contrário, quem desmerece o Mota... Podia o Motinha, não. Não vai. Quem desmerece o Mota aqui geralmente é o senhor, não. O Pablo estádio aí. O juiz tá com a mão no cartão, hein? Agora você foi bem, é isso aí. Ó, amigão. Fala aí, mano. Você gostou da performance do Corinthians ontem, cara? Ó, cara, eu acho que o Corinthians ontem jogou muito bem, né? Tá melhorando aí ao decorrer dos jogos. E eu acho que tem que comprar o Luca. O que você acha? Ah, eu também acho, cara, mas esse valor aí que estão exigindo é de 9 milhões de reais. Claro, é justo, é justo, pô. Tem grana, vai lá, dá, uma coisa é você ter grana. Vai lá, O que é 9 milhões pra quem tem 40 milhões? Vai lá, peraí. Eu não acho, Domênico Gato, por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, tá certo? É um cara rico, ou não é? Muito rico. Muito rico. Eu acho que eu não acho, Domênico Gato, que se o Silvio Santos parar numa banquinha pra comprar uma pipoca ali, naquelas carrocinhas aí, e falar, quero uma pipoca, o cara fala, custa 100 reais porque é o Silvio Santos vai olhar pra cara do cara e falar, beleza, fica a tua pipoca de 100 reais, o cara não vai pagar 100 reais na pipoca. Mas o Ben já paga, relação, e daí? Com relação, não paga também. O Ben já paga, o Ben já não também. O Ben não quis pagar 100 pau pra trocar um pneu, o Ben já também não é trouxa. Não, a gente não sabe, né, também. Pô, sou idiota, 150 pau pois pra trocar um pneu? Não é porque você tem dinheiro que você vai falar, vou pagar 150 reais pra trocar um pneu. Assim como o Corinthians também. O Corinthians não é porque é um clube milionário, não é porque o Corinthians hoje está entre as principais potências mundiais. Qual foi o superávit do Corinthians? Entrou isso da onde, hein, mano? Você tá tirando essas coisas, hein? Ué, depende o superávit que você tá se referindo. Superávit gagueja, é uma coisa só. Ué, depende do você pega do o balanço do ano, você fala quanto gastou e quanto arrecadou. Porque você tá sendo tendencioso. O superávit do Corinthians, aí você tem que desmembrar o que foi. O Corinthians ele não colocou na conta do superávit. Mais um, eu foro privilegiado pra isso aí. Pega aqui no superávit, contrário. O Corinthians ele não colocou nesse balanço aí o custo com o estádio, porque esse dinheiro tá retido pro pagamento do mesmo. Isso demonstra a boa intenção que o Corinthians tem. Então agora tem que ter boa intenção em pagar o que lógico, é devido. Lógico. Porque se o Corinthians não quiser pagar, ou se o Corinthians tiver alguma dificuldade pra pagar, quem tem que pagar é o Debrecht, velho. O BO lá é da Odebrecht. Nossa, tudo farinha do mesmo saco. Você tá falando tanta merda que eu tô ficando com inveja de você. Mas é verdade, eu acredito. De verdade, você tá se superando. Peraí, na dívida do estádio, isso daqui é informação, não é bobagem, cretino. Presta atenção que eu tô falando. Se houver a dificuldade do pagamento do estádio por parte do Corinthians, quem tem que assumir essa dívida aí é o Odebrecht, Paquito. O estádio tá no nome da Odebrecht. Ah, então o estádio é da Odebrecht, da Corinthians. Então o Corinthians não tem estádio. O Corinthians, Motinha, tem lá o IPTU, vai lá pra mesa do Roberto. Não sei não. Precisa ter um proprietário. Mas a dívida em si tá atrelada à Odebrecht. Se o Corinthians não pagar por algum motivo, não é que o Parque São Jorge vai entrar talvez ali. Eu não vi ninguém falando isso aí. Mas é verdade, não sei se é verdade. Então se a Odebrecht quiser vender, pode vender? A carta! Mas é o Odebrecht que tem que assumir a dívida. Não sei. A Odebrecht pode vender, então? Quem falou isso? É o que tá. Onde você leu isso? Então, peraí, vocês estão mal informados, gente. Na época da construção. Então, do traga estádio, toda essa informação. Bom, basta você ter boa vontade de estar com a internet aberta aí. Procura aí que você vai ver. Você que tem que trazer a informação. Não, não tem que trazer nada. Tô te passando a informação. Se você tá contestando minha informação. Não, eu tô perguntando de onde você trouxe. Você é um repórter. Você que traga uma outra verdade. O ouvinte tá na linha. Pois é, eu tô tentando falar com ele, mas não dá. Tudo que envolve Corinthians aqui é melindre pra lá, melindre pra cá. Não. A invejinha alheia. Ah, invejinha, pá. A invejinha alheia. Mas é legal isso, né? Eu não quero o estádio, a Odebrecht paga. Invejinha de italiado ao Odebrecht? É, nenhuma. Não, eu não quero mais o estádio, você paga. Eu não tô entendendo isso. Mas então o estádio não é do Corinthians. Vamos lá, por partes. Todos os estádios aí que sediaram a Copa do Mundo ou que foram feitos ou reformados por intermédio de... foram por intermédio da Odebrecht, velho. Todos os estádios. Todos não. A não ser o do Atlético Paranaense, que eles mesmos arcaram com a reforma deles. Mas fora o Atlético Paranaense, eu não sei se outro estádio... Bota aí no Google. Eu não sei se outro estádio fez por conta própria. Se algum estádio, no caso Beira-Rio, alguma coisa do tipo aí. Porque o restante foi tudo por intermédio do Odebrecht. Outro dia eu li uma matéria do jornalista Rodrigo Matos, e que tava lá, que se não tiver o dinheiro, estavam pensando até em pegar do clube para pagar. Não tava falando, dane-se a da Odebrecht. Mas a dívida é do Odebrecht, velho. A dívida é do Odebrecht. O Corinthians, é claro que ele não vai querer abdicar, porque se o Corinthians pega e fala, não quero mais o estádio, se o Corinthians pega e fala, não quero mais, não tem como pagar... O estádio, você ir lá, vai pra leilão, vão fazer alguma outra coisa com o estádio, aí o estádio deixa de ser do Corinthians. O Corinthians não quer isso. É por isso que o Corinthians, ele tá brigando pra tentar pagar esse estádio. Vai conseguir. A duras penas, mas vai conseguir. Porque o Corinthians também é aquele povo... Ô, amigão, que vai ser a duras penas, a gente não tem dúvida. O Corinthians é como se fosse aquele cara do povo, tá certo? Que compra lá seu carrinho de maneira suada e paga lá em 300 vezes, velho. Isso não conseguiu, o pai ajuda, né? Mas paga. O Corinthians vai pagar. Eu não consegui, o pai dar ajuda. Olha, Bruno, sua participação foi fantástica. Tudo de bom pra você. Obrigado pela audiência. Eu levantei uma polêmica aí, mas tá bom. Um abraço aí pra vocês, tudo de bom. Tudo de bom, valeu. E o Vessone me mandou informação aqui, ó. Apenas 4 das 12... Foi isso que eu achei aqui, né? Das 12 sedes aí da Copa do Mundo foram feitos pela Odebrecht. Arena Corinthians. São todos. É 4 consultoras. Então você trouxe uma informação errônea. E Arena Fonte Nova. A OAS, né? A OAS participou, a Camargo Correia e Andrade. E desculpa, velho. Tá vai assumir tá o pior. Não tem esse papo. Não posso pagar. Então o estádio imagina, é seu. Imagina, não tem devolve. Tá alienado o bagulho. Não tem estádio. Volta pro Pacaembu. Pela lógica. Só volta pro Pacaembu. Pra mim não tem problema. O Benji ia ficar feliz, hein, velho. O Benji ia ficar feliz pra caramba. As parcelas pagas? Aí vai ter que morrer com prejuízo, mano. É igual quando você perde o carro. Você deixa de pagar, você tem que devolver pro banco. O apartamento também, não é? Não, mas aí no apartamento você faz o distrato, você não deixa ir pra leilão. Você fala, ó, quero o distrato aí. Esse é o Estádio 97. O Mano vai falar agora de Bozano e na sequência o Dodô vai pagar a aposta. Ah. O Dodô vai pagar a aposta. Você não quer deixar pra lá. Aqui. Não, não vai deixar pra lá. Vamos segurar a audiência, né, Domênica? Não, porque, veja bem, isso aqui é ruim demais, gente. Eu chamo ele de Domênica. Olha, eu... Pra quem você mandou você apostar na ideia. Juventus mas ele de que Turim? Escolheu essa porcaria aí. Domênica, é igual o Bezetacil. Toma e pronto. Vamos lá. Mas eu pago a aposta, gente, não tem problema nenhum. Só que é ruim que nem a desgraça isso aqui, velho. Toma. Como é que pode esse cara ser cantor, velho? Jesus amado. E olha, velho, antibiótico foi uma das melhores coisas já inventadas pela humanidade. Ah, esse eu tô louco pra tomar uns 3 já. Antibiótico é da hora. Pra ouvir esse troço aqui. Mas vamos lá, Domênico Gato. Bozano, você já sabe, né? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame, brinca de ser super-herói, cara. Aí não podia ser diferente, né? Bozano foi até Metrópolis pra capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso pra criar uma grande novidade, os novos desodorantes. Bozano do Batman e Bozano do Superman. Ambos com 72 horas de proteção, amigão. É uma porrada no vilão da transpiração e do mau cheiro. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia Daquele jeito, né? Cheirosão, cheirosão. E Bozano Batman é forte e marcante pra você conquistar a noite, cara. E esses desodorantes vêm com um kit exclusivo que marcará a batalha do século, hein? Que vai invadir os cinemas em breve. Batman vs Superman. A Origem da Justiça estreia no dia 24 de março nos principais cinemas de todo o Brasil. Mas você já pode ter o seu kit exclusivo com os dois desodorantes e uma sacola, ou do Batman ou do Superman. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte: proteção e diversão só com Bozano. Anotou a frase? Essa aqui, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman, o importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolhe o seu lado, cara. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97 também tem oferecimento de GM, General Motors. Feirão na fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, gente, agora o Dodô vai pagar uma aposta. Preciso ir embora agora, porque... Olha o oramento, Palmeiras! Eu esqueci, eu tenho um médico marcado agora. Ah, mas ele ligou agora e falou que tem muita gente na sala de espera que vai demorar, viu, Dodô? Vai demorar. Porra. Vamos lá, Domênico, vai cantar aqui. Então, você precisa me ajudar, porra. Ontem o Dodô bateu no peito e falou: a Juve vai eliminar o Bayern de Munique. E o Benjamin falou assim: você tá louco, você não sabe o que você tá falando. E aí, aquela zona que você já conhece, aquela discussão que você já conhece. Aí vem a história, então vai rolar a aposta. Se o Bayern fosse eliminado, o Benjamin ia ter que cantar música do Engenheiros do Havaí. Agora, se a Juve fosse eliminada como foi, o Domênico ia ter que cantar uma música de um dos seus maiores ídolos, que é o Thiaguinho. Né? Com certeza, o Thiaguinho é o esse grande palmeirense aí da música brasileira. Nossa. É um dos destaques do pagode. Essa pessoa que conta com toda a simpatia do palmeirense. Que teve que pedir desculpa, E essa música é muito bonita, viu, Domingo? E aí foi escolhida a música Ousadia e Alegria do Thiaguinho pro Dodô cantar. Olhem só. Vamos lá, Domingo. Você, através de que mídia social a gente pode acompanhar essa pataquada aí? Não vai ver, porque eu vou tampar. Não vai ver. Já tá no Periscope também? Tá, então você vai poder acompanhar agora o Dodô. Sintam o gingado, olha que beleza. Eu não sei cantar isso. Toda a performance do Dodô. Olha que profissa, ó. Vamos lá. Vamos lá, Domingo. Ousadia e alegria! Cadê o grito dos meus ousados? Não, peraí, como é que começa? O Domênio tem que falar ousadia e alegria. Vamos lá, ousadia e alegria. Chego chegando, beijo no canto da boca. Ai meu Deus, que coisa louca. Se der espaço, eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. De novo? Ai meu Deus, que coisa louca. Eu pedalo e vou pra cima. Que porcaria. Vacilou, entrou no clima. Nosso lema é ousadia e alegria. Nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, de pressão, eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. De novo, vai. Onde? Volta em cima. Porra, essa foda, essa letra. Aí no mesmo lugar. Aonde? Agora vai pro retro, vai lá. Tô perdido. Lelê, ousadia pra vencer. Lelê, alegria pra viver. Lelê, é isso, não, pô? Lê, ousadia, é só fazer lelê, né? Lelê. E aí, onde tá? Alegria pra viver. E aí? Começo de novo, vai. Chego chegando, beijo no canto da boca, tumultuando. Ai meu Deus, que coisa louca. Se tem espaço, eu pedalo e vou pra cima. Vacilou, entrou no clima. Deus da alegria. A nossa cara é pagode todo dia. Cheio de estilo, de pressão, eu vou com tudo. Só espalhando ousadia pelo mundo. Lelê. É agora não. Só espalhando ousadia pelo mundo. Lelê. Ousadia pra vencer. Lelê, alegria pra viver. lelê, fica nisso. Ousadia pra vencer. Lelê, que porra é essa? Mas que bicho. Alegria, bebê. Lelê, é? Acabou? Parabéns, é ruim isso, hein, né? Bem que você falou, lelê, lalalá. Boa, Domênico. Também, mas não deu a impressão isso, que você não conhecia, não. É, mais um pouquinho você ia bem, então, velho. Então tá bom, então paguei. Pagou, idiota. Dodô. Imagina um dueto daqui, o Thiaguinho e o Domênico, cara. Que vai mal, vai ter mais aposta. Vai. Agora vai, né? Não. Agora vai, né? Vai, e agora paga. Eu espero que e vocês agora... tenham, faço também. E agora também. Apostas pagas, é. Você subiria, Domênico, no palco com o Thiaguinho pra gravação de DVD? Eu paguei todas as minhas apostas. É, tá certo. Você subiria no palco com o Thiaguinho pra gravação de DVD? Não é porque eu cantei pagando a minha aposta que eu gosto do cara. É uma porcaria, um lixo. Não, não é não. Você gosta. Quando sou eu, ele fala que não é respeito aí. Mas aí não tem respeito. Ele não teve respeito com a torcida do Palmeiras. Ele pediu desculpa, mas não pra mim. Mas quer que ele quer te ligue? Não quero. Ele tem que ligar pro Paulo Dom, porque esse é palmeirense. É que o Ben já garante, o Axel Rose, certa vez, falou mal do Corinthians, etc. É, quando eu falo Axel Rose ao lixo, ele fica bravinho. Quem que falou mal do Corinthians? Ai, o Axel Rose? Ai, é... E já vai subir pras mídias sociais? Já vai subir? Então sobe lá, tá bom? Sobe. Estádio 97 da Energia 97. Vamos trazer agora o momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É o Agnello. Agnalda, boa noite, linda! Beijo! Boa noite, sua safada! Ô, gostoso, me conhece já? É a 26ª vez que o Agnello liga esse ano. Deixa ela ligar! Já faz parte da família. Quem falou que você faz parte da família? Não, eu me considero. Deixa ele, cacete! É muita ousadia e alegria, quem foi? Não, mas o beijo é gente boa. Oh. Eu? Agora eu tô trabalhando. Tá bom. Ô, velho, e aí, em quantos anos? É, 2.9, Dodô. 2.9, RG número 2. Mas esse idiota tá... puxador tá aí? Qual dos idiotas? Ah, tá aí. Tá, aqui você fala idiota no programa, olha os quatro. O Mota já é o primeiro. Me chamou? Tá, você também olhou. Que nela é nós, mas vai. Aí? Que nela é nós, vai. Vai. Deixa assim, é. Família, sim. Família. Graças a Deus. Como assim, graças a Deus? Você tá louco? Ele falou família. Ô, velho, e o bairro? Aqui é Jardim Pedro José Nunes. Ah, ele liga toda hora. Parece nome de árbitros aí. O árbitro o Agnello liga toda hora, não mudou nada, segue o barco. Time! Aqui é Sociedade Esportiva Palmeiras. Ah, nós! Deixa ele falar, ó. Deixa ele falar aí, ô trouxa. E aí, meu velho, hoje é um dia especial, difícil hoje, hein? O que você acha? É, expectativa, Dodô, expectativa. Tô até com o meu aparelho de pressão do lado aqui, já deixei também o cartão do médico, qualquer problema. Assim, mas hoje, você tá brincando hoje, ou tá falando hoje, sério? Eu acho que não, você acha que o cara tá falando sério? Acho que tá sério, eu já cheguei a ser na pressão. É marketing. Tá louco, tô falando pra você, o Palmeiras, jogo do Palmeiras é teste pra cardíaco, viu? Hoje faz 2 anos a Operação Lava Jato. Dois? Hoje faz 2 anos, 109 pessoas presas. Mas, ô, amigão, você sabe que é assim, cara, tem gente que passa mal e já chegou a falecer, velho, no jogo de futebol. É. Inclusive, o jogo do Borussia, não foi recentemente, foi. Essa semana? Foi, faleceu. Foi. Não, foi o jogo do Leicester. Do Leicester também morreu um cara. O Parmeira e Fluminense, ano passado, morreu um infartão, cara. Faleceu, né? Estado do Parmeira. Não, é o seguinte, eu tenho mania de tomar um vinho, né, durante o jogo. Mas se morrer no estádio, vira mártir, gente. Não vira, não. Vira nada. Esses caras morreram, ninguém sabe quem é. Não lembra nem o nome do cara. É. Pô. Assim, se amanhã o Domênico morre no estádio... Aí é outra coisa. Aí é outra história. Por que eu? Aí vão dar nome lá, no lugar que morrer. Cadeira. Né, setor Domênico Gato. Não, mas você fala de eu, né? Porque vai eu... Vai ter um desenho com giz no chão, o cara tá caído aqui. Os caras vão pedir pra ele morrer na arquibancada, que se ele morre numa cadeira especial, aquela cadeira... Acabou de deixar de faturar, né? Não, deixa faturar, cara. Pra morrer, então você é uma pessoa importante como o Domênico. Vai ter gosto do Dodô no... Você é um cara importante vocês gostam de mim, viu? No estádio. Não, gostamos, claro, Domênico. Eu tô vendo, nossa. A volta te adora. Ó, vai ter um busto do Dodô no estádio com a xícara de busto, café. Eu não quero ter busto agora. Se morre lá o Agnello. Eu não quero morrer, porra. Morre lá o Agnello. Não, eu não, eu vou de livro, cara. Morre o Agnello, não muda nada. Porra, cara, eu não quero morrer no estádio, não, cara. Fala com ele, vovó. Domênico. O Domênico. Eu, vovó. O ouvinte aí, né? Aguilhão, Norberto. Só tem um punho. Onde você vai ver o jogo hoje, vovó? Você peidou, velho? Ó, você prefere o... Ataca a rosca frouxa. Pega o velho da respeita, rosca. Vovó. Rosca, pega da rosca. Pergunta pro Mota, respeito, como que ele faz pra não acontecer essas coisas? É rosco, fosco. Ô, você prefere o... rosca pra essa velha aí. O Rabinho ou... O Robinho. Ou Zé Vovô. O Zé Roberto. Então, na realidade, pra mim, o Robinho tava indo bem, mas essa formação aí tá legal, porque eu acredito que se não der certo, ele deve pôr o Robinho no segundo tempo. Se o Robinho tem que jogar só contra o São Paulo, né? Não, mas o bacana do Cuca, que assim, as mudanças que ele fez, o Marcelo Oliveira demorou 8 meses para aprender e não conseguiu aprender e tomar a mesma atitude que o Cuca teve em uma semana de Palmeiras. Calma, né? Espera os negros jogar. É, porque também. Espera dar certo. Cada jogada, cada treinador tem suas convicções, né? Não tem jeito, né? Ah, mas o Palmeiras tava claro, né? Tava claro que o problema era do treinador. Era a formação, né? A formação que não tava certa. Né? É, justamente. Porque você tem que ver as características dos jogadores que você tem no elenco, verdade. Entendeu? Aí, no caso, tem. Angelo? É. Diga, meu vovô. Aguinello. O artilheiro do Palmeiras, Jojo, sabe quem é? Artilheiro do Verdão? Gabriel. Alexandre. Não, Gabriel Jesus com 5 gols. É. Só? Líder de assistência, quem é? Robinho, né? É, com 6, os dois estão no banco. Ô, Domênico. Olha aí, a avó não tá gostando muito do seu. Não. Só a avó fez uma observação. Mas eu, a única coisa que eu tentaria mudar, eu vou ser sincero pra vocês. De tudo não é ruim, né? Mas eu não tiraria o Robinho também. Eu deixaria Robinho e Alione, ou Robinho e Zé Roberto. É. Deixaria essa formação. De preferência, o Robinho com o Zé Roberto, que eu gostaria de ver os dois atuando no meio. E na frente eu não colocaria o Alexandre, já disse aqui. O Jesus, o Gabriel não sairia, eu deixaria o time mais veloz. Por que mais veloz? Sim, porque você vai jogar na base do contra-ataque também, entendeu? E quando você tiver bolas paradas, você vai lá com o Vitor Hugo e o Dracena de cabeça. Então não precisa de um cara... O forte do Palmeiras hoje não é bola alçada na área. Então o Alexandre, tudo bem, ele pode fazer o pivô, aquela coisa toda. Mas bolas na área alçadas a todo instante não vão ter, mas, né? Domênico, a não ser que seja uma falta, um escanteio. Na lateral também, né, Dodô? Na lateral, né? O Palmeiras, no caso do Lucas, ele não vem jogando bem, poderia colocar o Jean, né? E você sabe que ele treinou com o Jean lá na direita também, né? É, poderia colocar o Jean porque... Ele pode, assim, ele até pode. Mais pra frente, se ele quisesse fazer uma alteração, ele teria, digamos, uma alteração a mais pro time, porque no caso o Jean ele pode vir pro volante. Meio, né? É, o Jean também atua de volante, de lateral, então é um cara meio coringa, né? Justamente, entendeu? Coringa. O Palmeiras já ganhava aí. Mas, verdade. Ô Domênico, o Palmeiras ele tá no meio fio, ele não tá numa situação de conforto como estão o Corinthians e Atlético Mineiro, mas ele também ainda não tá numa situação de desespero como é o caso do São Paulo e do Grêmio. Se perder já foi, hein? Mas o Palmeiras, perder, então, aí que tá. O Palmeiras, ele depende muito do que vai acontecer hoje. O jogo do outro, qual que hora que é? Agora. Vai começar agora às 7h30. Já vou pôr aqui pra gente assistir. Mas possivelmente, jogando no Uruguai. O River pega o Rosário Central jogando no Uruguai. Mas acho que o Rosário deve vencer. Mas o River não vai ganhar de ninguém. O River até agora conseguiu 2 empates. Tá certo? A tendência natural é que o Rosário vence. Se o Palmeiras tropeçar e perder, deixar o Nacional desgarrar demais aqui, o Nacional iria a 8 e se o Rosário vencer, eles vão a 7. O Palmeiras fica com 4, tendo que jogar contra o Rosário na Argentina. Aí, ó. Se perder, pra mim já foi. Já foi. O Palmeiras não pode perder hoje. Se perder, já era. Porque, fora o fato de você não somar nenhum ponto, você deixa o Nacional, que é um líder do grupo hoje, 4 pontos à frente. Só tá 1 ponto acima do Palmeiras, mas aí eles disparam. Eles ficam 4 pontos. Com 4. E o Palmeiras precisando vencer o Rosário. No mínimo empatar hoje, não pode perder. Então, no mínimo empatar. O empate ainda não mata. O empate, desde que o Rosário empate ou perca, fica legal pro Palmeiras. Não, mas mesmo que o Rosário vencer, o Rosário iria a 7, o Palmeiras iria a 5. Tudo bem, mas no Rosário próximo pega jogo... nós, né, mano? Então, mas aí depois no último jogo, o Domênico Gato, vai ter lá Rosário e Nacional, eles se matam. O Palmeiras vai pegar o River do Uruguai. Então, mas o próximo jogo é Rosário e Palmeiras? É. E o Nacional pega o River. E se o Nacional ganha do River? Acabou a classificação aí também. Aí um abraço, velho. É, fica difícil. Ô, Agnello, já foi no resort do estádio alguma vez ou não? Então, tô fazendo esforço esse ano, porque como eu saí do serviço agora eu vou ter condições de ir. Então, se Deus quiser, esse ano eu vou ter esse prazer. Então, quem quiser fazer a reserva tem que ligar lá na Lotus Travel, 28 2896 4665. Ligue agora, faça a sua reserva, faça como o Agnello, faça a sua reserva, 28 96464665. Pode ligar agora e parcela em 6 vezes, viu, Agnello? Que mordomia. Inclusive, no caso, eu tenho o direito de levar 2 crianças, né? 2 anos, é isso? Você é casado, Agnello? Isso. Então você mais a sua esposa podem levar ainda 2 crianças até 12 anos, elas não pagam. Então, já é um, já pra mim vai ser aquele descanso que eu vou tirar. E vou dizer uma coisa, se você não foi, eu vou dar um detalhe muito legal, né? Que não tem a ver com o entretenimento que é proporcionado lá. Pode falar, a parte de alimentação do Bourbon é fantástica. Ah, é fantástica. Não há o que dizer, né? É, porque o que eles oferecem lá em termos de buffet, de variação de é comida, muita coisa, tudo, velho. É muita coisa. Sobremesa, hein? Tem muita coisa. É, então, olha, só pra você ter ideia, um almoço ou um jantar lá, se você fosse do nível do que eles oferecem, se você fosse comer no restaurante, você ia gastar 100 pau por pessoa. Por baixo, hein? 100 pau por pessoa. Por baixo, hein? E dentro desse pacote aí do resort do Stadium Etc, toda a café da manhã, alimentação, tudo lá. Almoço, jantar, tá tudo incluído. É almoço, café, almoço e jantar. É absurdo as opções. É absurdo, velho. Olha, você tem 2 almoços, dois jantares, né, cara? Pô, nossa. Então, olha... É feijoada, sensacional. Só em um casal, só de comida, já dá quase uns 1.000 reais. Poxa, fácil. Sensacional a comida. Mano. É muita comida. Então... Fora também o ambiente, né, Sombra? Oh. Ah, muito a legal. A localidade, tudo que eu tava vendo a foto, é fantástico lá, viu? Pertinho. E você vai poder ver o Benjamin bêbado no lobby do hotel. Fica caído. Tem jeito da gente pegar um ônibus e levar lá para as pessoas ficarem andando de ônibus? Com o Benjamin? Com o Benjamin. E tem um detalhe, hein? Tem um detalhe importante. Nesse final de semana do resort, tem clássico. O maior clássico do mundo será no resort no domingo. Boa. Caraca. Que é Barcelona e Real Madrid? O maior. Barcelona e Palmeiras então, e Corinthians. O maior do mundo, abaixando que ia ser. O maior é Palmeiras e Corinthians. Abaixando que ia ser Barcelona e Real Madrid. Não, Barcelona não é Madrid. Falei o maior, não o segundo maior. Aí, trouxão. Vocês podiam apostar agora. O maior, não o segundo podia maior. Podia apostar agora pra pagar lá no. Aí, trouxão, você fica falando isso? Que eu sou trouxão? Sabe por quê? De novo? Porque aí o outro vai lá e desliga a televisão. É. Aí o outro vai lá e. É o time dele. Aí, ele não vai desligar. Aí vai lá e te ferra. Ele só faz quando o time não é dele. Esse trouxa aí do campo. Ô, Agnello. Oi, Tom. Boa noite pra você, cara. Bom jogo aí, que você não passe mal. Que o seu time não vá tão bem, mas que você mantenha a sua saúde em dia. Não, que isso? Posso fazer merchan rapidinho? Pode. É, proteção e diversão é só com a Bozano. Opa, ganhou um kit com 2 desodorantes, mais uma sacola do Batman ou Superman. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Você ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom. HDI Seguros é de bate pronto? Não temos prêmios da HDI no momento. Não, tudo bem, obrigado. Satisfação falar com vocês novamente, viu? Valeu, nossa, cara. Obrigadão, fica com Deus aí. Um abraço, viu, beijo. Eu gosto de você, viu, cara? Eu também te adoro, Guilherme. Um abração, irmão. Ó, no entanto que é Iron, viu? Dia 26 é Iron. É, e dia 19 eu tô lá. Sabadão eu já vou antes. Não, eu vou aqui no palestra mesmo. Eu também, mas sábado em BH. É nóis, falou, Benjamin. É, Benjamin vai ficar bem hospedado. Tchau. Falou, tchau, tchau. Falou. Vamos a mais um ouvinte. Mais um ouvinte no momento sem parar. Peguei o hotel do Iron. É, tá certo. Começou. Peguei o hotel deles, é verdade. Que começou? Começou o jogo da chave do Palmeiras, o River Plate e Rosário. River e Rosário. Ah, você tá torcendo pra quem? Olha, Sombra, pro Palmeiras o melhor é o River vencer ou o empate, né? Sim. Não o Rosário. Se o Rosário ganhar, é complicado. O estádio não tem uma pela pessoa. Lógica, deve dar o Rosário. Tem uma pessoa. Pela lógica. Lógica, mas porque o River é pior. Tem umas 10 lá. O Rosário meter 7 pontos. Mas o jogo é onde? Lá em River. E o Nacional de Medellín? Time, quando pega esses times que não tem nem torcida, vai jogar fora, esses times venezuelanos. Meu, Sombra. Espanco. E o Palmeiras não ganhou. E o Nacional? Mas o Palmeiras não ganhou. Ô, tá louco? E o Nacional de Medellín? O que tem o Nacional Medellín? 4 jogos, 4 vitórias, nenhum gol sofrido. Do pouco que eu assisti, me parece ser o time mais... O Atlético Nacional. O Atlético Nacional com 12 pontos. Me parece 4 jogos, 4 vitórias, 0 gol sofrido. Por enquanto, me parece ser o time mais perigoso aí do torneio. Bom, vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar, sem parar, Atlético. Agora funciona um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida, é pulseira VIP do seu carro. Chamando o São Paulo pegou Strongest, não ganhou, pegou o Trujillanos, não ganhou. Tá, mas o São Paulo tá mal, Beira, depende, se um time, o time tá bem armadinho e a chave é fraca... É, o Sporting Cristal, o Huracan e o Peñarol. É, também o Peñarol tem nome, né? Tomou 4-0 em casa, terça-feira, do Atlético de Medellín. O Peñarol tá eliminado. Caramba. O cara meteram 11 gols e não sofreram nenhum. Então só no Peñarol lá, foi 4-0. Alô? Alô? Quem fala? Guilherme. Guilherme do que, Guilherme? Guilherme Jorge Barissa. Olha o trovão. E quantos anos? Barissa, ele mexe com o trovão, é rojão. 2.6 ele falou, RG. Você fez pra tirar a carta do motorista, Barissa, carro? Ah, sensacional. Tem que fazer? Tem que fazer, RG. Sensacional. Me pediu. Nota zero. Só zero. Ai, que burro, tá zero pra ele. Fica de novo, RG. Pai, não tem nada mais tosco do que você ter que fazer uma baliza numa prova de direção, cara. Como assim? É chato mesmo, hein? Nossa, é um porre. Mas você viu um monte de vibração que tem aqui, não sabe fazer baliza? Então, tem que provar? Ué, que você sabe dirigir, fazer uma baliza. Aonde, moto? Você pega uma mulher que tem carta? Outro dia eu vi uma mulher pegando uma vaga de um ônibus aqui no Você não vai falar mal da mulherada. Não, tô falando mal, tô constatando um fato, gente. É, a mulher sombra, dava pra ir a pé. Meu, você é muito machista, a calçada. Cara. Não, mas é verdade, onde ela parou o carro, dava pra ir a pé até a calçada. Você tá brincando? Você tem uma ideia, velho. Ela quase parou o carro no meio da rua, no máximo. Não, e teve dificuldade pra parar o carro na baliza. Você pode chegar e dizer que é a mulher que é assim. Foi essa mulher. A nossa querida Amandinha que tá aqui, a Amanda verdadeira, não. Não é essa, Amanda, a nossa filha do Paulo Brice. Tadinha, ela tomou pau no psicotécnico. Ela não conseguia ligar o carro. Sério? Tá? Foi três vezes, ela só pode tirar a carta agora quando ela tiver 26 anos. Mas se até o Mota tem carta, como que você não tira a carta? Ah, mas ela é o Mota, Amanda, de saia, hein? É? E a minha carta é dirige o caminhão, velho. Ah! Quer apostar? Quero. Ah, duvido. Que dirige Qual que é a categoria caminhão? Da tua carta? Você pega caminhoneiro, dirige caminhão. Qual é a categoria da tua carta? Dirige no colo. A minha é a B. RG que entende. RG que entende. Agora o homem do Detran, RG. Categoria C, pô. A RG nem sabe o que é. Ele fala categoria C, é isso C, aí. E daí? Mano, qual caminhão, a categoria de vocês? Categoria de caminhoneiro é E, velho. A minha categoria é piloto. Eu acho que é E a categoria de caminhoneiro. Tem D, tem E, tem C. Eu posso dirigir caminhãozinho. Caminhãozinho. Tá vendo? Ué, caminhãozinho, vocês não podem dirigir caminhãozinho. Caminhãozinho aí, pode, moto. Ele leva um monte atrás. Ele não pode dirigir de carreta. Caminhão eu posso. Pera aí, olha aqui. Categoria C. Ué, tá aqui? Categoria alô, C. Alô. Condutor de veículos utilizados em transporte de carga cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg. Pode carreta. O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação. Ou seja, ele é mentiroso. Não, ele é caminhão, você que é burro, não tá entendendo. Chupa, caminhão eu posso dirigir, ele tá aqui, ó. Não. Mostra aqui a mandinha. Ele leva atrás, no Facebook, okay? Aqui, ó. Categoria C. E eu tirei, não paguei não, velho. Pode mas carreta. Não é caminhão, gente. O caminhão, ele tem mais de 3.500 quilos, gente. Caminhão. Você mudança. Pode dirigir um caminhãozinho? Eu posso. O bicho é mentiroso. É você que não sabe. Você quer chupa! Ah, meu Deus! Chupa todo mundo! Tá. Agora você vai dizer que é legal ficar se manifestando, que é bacana você dirigir caminhão. Eu lógico vocês que é. Duvidaram dele, pô. Ué, vocês que duvidaram, vocês ficaram e tirando o sarro, tá aqui, ó. Aqui, ó. Amanda, mostra aqui, ó. Ó. E eu não comprei, não. Fui lá e tirei, velho. Ah, tirei, não tem um documento verdadeiro. Foi sentado no colo do cara, mas... Aí, você deu pra conseguir? Dirigir, sim. Que dele vergonha. Mentira, dele é mentiroso. É mais uma das... O cara tá 100 anos na rádio, só que ele... É um mitômano. 98% da gente não, a carteira tá aqui, ó. Mostrei aqui. Olha, no Facebook da Rádio Energia 97. Que o Mota fala é mentira. Guilherme, você é corrupto igual Mota? As outras 2% a gente não entende. Oi? Você é corrupto igual Mota? Você já tem que pagar por algo, fazer favores por algo? Eu não, você é louco. E ele fala com orgulho ainda, Mota. Ele é um mau exemplo. Mau exemplo. Não, eu, né? O Brasil precisa ser passado a limpo e tem gente como Mota. Meu Deus do céu. Quando eu fui tirar minha carteira, um monte de gente queria pagar, mas não tinha nem mais como pagar pelo que os caras estavam falando lá. É isso. Porque aí. Era 600 tem que pagar, não. Fazer. Tem que pagar, não. Tem que ser na tirar, água. Tem que tirar tem na que mão. Pagar, não. E que time você torce? Corinthians. Ah, Coringão, mano. É o cara desse. Duvido não, velho. Esse pagou, velho. Tá, esse aí ganhou, velho. Ganhou, velho, ganhou. Meu, vocês viram a pancadaria que teve no jogo ontem? Que jogo? Do Corinthians. Não vi. Quando acabou o jogo? Entre quem? A polícia e as torcidas organizadas. Acho que era, eu não sei se eram os gaviões, se era mais gente. Não saiu em lugar nenhum? O quê? A polícia desceu o pau. Mas aí tá torcida errado. Contra a torcida? Não, polícia contra a torcida. Mas por causa das faixas. Mas o que motivou a guerra? Parece que no final da partida, os caras foram recolher aquelas faixas que a torcida do Corinthians costumeiramente tá levando. Que faixas são essas, mano? Ah, a faixa de protesto, Sobra, contra o preço dos ingressos, que o torcedor identifica que é um preço alto. É, contra o horário da transmissão dos jogos, que o torcedor também acha que o horário das 10 da noite é um absurdo. A torcida pede através das faixas ali também que o Corinthians apresente as contas do estádio, enfim. Tem uma série de reivindicações. O pessoal, sim, metendo pau no promotor lá também, que tá no negócio do escândalo da merenda, o pessoal também vive por... A torcida não está vendo transparência, é isso? Sim, a torcida tá reivindicando uma série de outras coisas, inclusive horário de jogos, preço de ingresso, enfim. Mas são faixas, Sombra, que não contém algo nocivo. Não nada tem palavrão, ofensivo. Tá certo? Não tem um palavrão, não tem uma ofensa... Não tem nada que possa, talvez, ali fazer com que a polícia desse a borracha em todo mundo. Sim. No final da partida, os torcedores estavam guardando essas faixas. E parece que um policial tentou ir lá e pegar a faixa do torcedor. Essa informação foi do Oswaldo Pascoal, que estava no estádio e viu. É, ele disse lá que os torcedores estavam guardando a faixa. Pode confiar no Oswaldo Pascoal? Claro. Ah, tá. Pascoal é fera. É, e ali, o torcedor estava ali tentando guardar as faixas ali. E o policial chegou meio que para pegar as faixas do torcedor. E ali houve, talvez, ali uma discussão entre alguns torcedores e a polícia, e o pau começou a cantar, sim, ali. Os policiais descendo agora, a madeira em todo mundo. Aonde? Se o policial chegou para retirar, porque alguém deve ter mandado, né? Porque o policial não vai chegar. Sombra, esse tipo de protesto, a torcida do Corinthians já vem fazendo em alguns jogos do Campeonato Paulista, e a primeira vez que aconteceu de subirem essas faixas, inclusive o árbitro relatou na súmula... Jogo de São Paulo. Foi? Contra o São Paulo, acho contra que foi. São Paulo, foi. Deve ter sido. E ali já começou uma rusga. Dali em diante, a torcida tem levantado essas faixas. Sim. E essas faixas têm permanecido ali. Pessoal. Alô? As faixas, elas têm permanecido ali, tá certo? A torcida, ela tem levantado e o negócio permanece ali durante boa parte do jogo, se não a totalidade do jogo. É, mas eu não sei porquê, Sombra. A gente tá voltando pra época da ditadura, cara. O torcedor, uma coisa é você levar talvez uma faixa ali de ódio, uhum, ou então de provocação ao adversário, e a polícia tem que ir lá reprimir. Você não tem nada a ver isso. Agora você ir lá reivindicar talvez aí o ingresso melhor mais barato. Melhor horário, ingresso mais barato. Melhor horário, tá certo? Inclusive, criticar um promotor que hoje tá sendo acusado do negócio das merendas aí, que sempre meteu o pau em torcidas organizadas. É o revide, por que não pode? O torcedor tem o direito de se manifestar. Uhum. A gente vive num país democrático. Inclusive, ontem no setor leste, estenderam uma faixa de ponta a ponta, Sombra. É, cadê as contas do estádio? Tá certo? Uma pergunta ali que foi feita. Ah, porque não há transparência nas contas do estádio? Então, Sombra, a torcida organizada do Corinthians, a maior delas, aí, a Gaviões, junto com as outras também, eles estão reivindicando que o Corinthians apresente essas contas. É, e é um direito do torcedor também. É um direito do torcedor também. Não custa nada chegar, expor, falar, ó, arrecadamos tanto, temos tanto para pagar, o débito é de tanto. Porque senão fica uma série de... Não teve aquela reunião do conselho, mano, há duas semanas atrás? Os clubes, né? É complicado, cara, porque senão fica uma série de informações desencontradas, entendeu? Então acho que nesse quesito aí o torcedor tem razão. O que você pensa a respeito disso, amigão? Dessas brigas aí que a PM tá tendo com as torcidas? Não, da Palmeirinha. Não, a saída da Ana Paula do BBB. A manifestação. Meu Deus. Ah, eu acho que tá errado, né, cara? Desde o começo dessas manifestações que tá tendo na Paulista. Soletre, Manimiri. É. Manifestações, vamos lá. Tá tendo um monte de manifestações aí que não leva a nada. Essas aí que estão tendo. É, mas não é da Paulista. Não é pra falar. Meu, a gente tá falando do Harry Potter. Mas gostei de qual dos filmes? Ô, mano, ele tá muito louco. Mano, eu concordo com o que você diz, mas eu acho que existe uma orientação para que não se tenha esse tipo de manifestação dentro dos estádios. E não é só lá no Corinthians, não. Parece, no Morumbi tanto, não pode. Tanto também não, tentou é botar uma faixa, aí foram lá. Então essa determinação, sabe? Que eles dobrem bem e enfiem naquele lugar. Tem esse tipo de orientação, acho que até para evitar que a turma tire proveito disso e tente se manifestar com outras situações. Não, também. Mas o RG, né? a manifestação popular é um direito democrático, cara. Claro, isso tá implícito. Todo mundo tem o direito. Daqui a pouco o cara pega e fala, não queremos que vocês gritem determinado hino aí que vocês têm dentro da torcida. Assim como você tem como está na Constituição, você tem o direito de ir e vir, mas não é bem assim, né? Entre aspas. Aí que tem que haver, talvez, ali, RG, a resistência, e o torcedor tem que continuar se manifestando. Eu respeito a tua opinião, RG, mas eu não vejo problema nenhum. Não, mas eu não... Tem gol! Eu estou dizendo que... Tem gol! Isso acontece. Ou do River do Paraguai. Rapaz. É bom pro Palmeiras, né? Eu tô dizendo que isso acontece porque existe esse tipo de orientação. Bom, assim como a FIFA orientou que o jogador não pode ter por baixo da camisa nenhum tipo de manifestação. Eu não sou a favor disso. Acho que cada um tem que se manifestar. Lógico. É, o RG aí, ó, cerceando direito. Ô, Guilherme, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Caramba, nem deu tempo de falar nada. Vocês não pararam de discutir aí, cara. Na hora que você teve que falar, você não prestou atenção, velho. Eu quero falar de um assunto mó chato, cara. Ó, oh, tá mas vendo? Você podia falar do que esse você é o nível do país. O assunto maior chato era o Corinthians. Não, o assunto era o Corinthians. Não essas ideias de manifestações. Essa coisa não leva a nada, não vai resolver nada. Mas era da torcida do Corinthians. É do Corinthians só, hein? Essas manifestações que a torcida do Corinthians não vai levar a nada também. Ah, isso mesmo. Agora e o que vai falar, levar a alguma coisa, então? Isso aí, mete o pau, vai lá. O quê? Ah, vai dormir. Valeu, nossa, velho, esse cara tá muito louco, meu. Tem que pôr o cachorro. Meu, gargarejo de vinagre melhor. Não, eu queria só falar com o mano o seguinte: ô, mano, o que você acha do Guilherme que tá jogando mal pra caramba? Então, man, eu acho que o Guilherme ainda não tá 100% fisicamente. O Guilherme ainda é um jogador aí que tá abaixo dos demais ali. Você vê jogadores ali que conseguiram desenvolver a parte física muito mais rápido. E a impressão que eu tenho é que o Guilherme ainda tá meio que aquele freio de mão puxado, cara. Mas eu acho que daqui a pouco ele vai estar 100% também, igual todos os outros jogadores do elenco. Tem gol. E você acha que o Alan Mineiro vai ser titular aí? Porque o Tite tá colocando ele todos os jogos aí. Ah, mano, difícil, hein? Ele não tá entrando todos os jogos não, cara. O Alan Mineiro aí é um atleta que, quando solicitado, de vez em quando, ele entra. Mas eu não vejo o Alan Mineiro como titular não, cara. Eu achei que tinha que ter entrado o Marlone ontem, no lugar do Guilherme. O Marlone tá machucado, man. Não voltou ainda? Ainda não, mano. Tá bem. Gol de quem, porra? Tem gol. Gol de quem, Calção? É, Grifinória, câmera abriu o placar 1-0 contra a Sonserina. Ah, o Harry Potter? Mas você tá falando de Harry Potter? É, mas tem gol, pode comemorar. É quadribol? Valendo o quê? É, quadribol. Valendo o quê? O título do castelo. Ó, tem os merchans aí já que você vai se despedir, amigo. Deixa, quer falar? Você não sabe. Quero. Fala então. Não lembro de nenhuma. Ah, vai dormir. É, tchau, abraço. Falou, abraço. É, mas é ruim. Quando maltratou o vídeo também, velho. Ou do Rosário. Mas... mano, a gente tenta, mano. É verdade. 1-1. 1-1? 1-1. A alegria do Dodô durou pouco, hein? O Dodô tá numa zica. Olha, o Domênico tá numa zica. Domênico, você tá com... subiu no terceiro andar, hein? O empate ainda não é ruim. Ainda, né? É, mas... não fala isso, Domênico, que não é ruim, porque aí já... Ainda não é ruim, mano. Rola aposta aí, Dodô? É melhor. Rosário, sim, velho. Tem que apostar, mas quem vai apostar? Que o Rosário ganha. Não, o RG tem que apostar com você. Quer apostar aí? Nem na Libertadores eu tô, pô. Vou apostar, tá louco? E daí, ó? Mostra você, pô. Terceiro ouvinte, eu também não tô mais. Terceiro ouvinte sem parar, o sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Dá tempo de eu ir no banheiro? Dá, ô. Dá, alô. Alô, boa noite, Dudu. Opa, boa noite, quem fala? Tudo bom, Dudu? É do Luiz Carlos. Ô, Luiz. Luiz Carlos? Salles. Salles. Tudo e bom quando com todo? Tamo aí, né? Vai fazer o quê? Sólidos e açúcares. É. E quantos anos você tem, meu velho? 5.0. RG número 2. RG, bota o puxador aí, tonto. Vai? Bota aí. Pra você não ter. Bota 10. Quase 10. Viu como é que funciona? Depois reclama do Planalto. Depois, quando convém, depois reclama do Planalto. RG, eu também sou puxador, hein, velho? Esse Calção, você é puxador. Não, se quiser, assim, Calção. Eu também faço aí. Qual que é o bairro aí, velho? É Jardim Nossa Senhora do Carmo. Ah, meu amigo, Zona Leste querida. Com certeza. É nóis, Salles. São Paulinho. Banheiro de São Paulo aí. Graças é São Paulino. A Deus. Boa, menina. E opa. Aí? Fala aí, vai Salles. Vai fora, rapaz. Vai seu negócio aí com o Domênico. Ah, tem nada a ver comigo, não. Aí ele terminou comigo. Terminou com você? Não, não terminei. Como assim? Não teve nada. Peraí, Aguinaldo, como foi esse processo de ruptura? Estou triste, eu prefiro não falar. Não foi assim, foi, ele chamou pra jantar não, e... Não, não tem nada disso, jantar, não. Para, assim. Mandou mensagem. Não dá pra usar. É, eu prefiro... Não dei nada. Eu prefiro não falar nada, porque o momento... Foi emocionado, foi difícil. É. Olha... É muita paixão, muito amor, né? Foram poucas vezes da minha vida. Quantos demais. Anos juntos? Quantos anos? Dois? Eu não tenho dois anos junto não, filho, aqui. Foram poucos momentos da vida que eu fiquei tão triste. É o clima de luto que eu tenho de mim. Mas ele te largou por ela ou por ele? Não, largou por uma bobagem. Houve traição? Não, muito pelo contrário. Alguém pulou o muro? Não, homem meu, não traio. Não, não traio. Mas e da outra parte? É, aí é mais complicado. É mais complicado, mas se Deus quiser, um dia volta. Você quer voltar? Foi tudo porque um queria usar a camisinha e outro queria? Ah, não. Achou que fosse abuso, uma coisa pra bobagem. Já apanhou? Foi a casa antiga. Porque toda vez que aconteceu alguma coisa, na cama a gente resolvia. É, e aí não teve jeito. Não teve porque cortou a parte da cama. Aê, Domênico. Deixa assim, melhor. É? Domínio. Não sei, não é comigo, não, velho. Olha. Vai ver o teu negócio aí. Peraí que fala do São Paulo aí. Você sabe, Domênico, toda vez que a gente vê algum componente do estádio no etc sofrendo por amor. Eu tô vendo a passeata aqui. A gente tem que ajudar, né, Sombra? A gente tem que tentar entender. Dá um ombro amigo. Isso é coisa de você. Como tá no São Paulo? Fala disso aí de vocês. Não, mas isso tá bom, velho. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é coisa do São Paulo, de vocês aí. Aguinaldo tá triste. É por isso que eu não tô aí. Aguinaldo tá triste. Aguinaldinho, como é que faz pra resolver essa parada? A melhor coisa é o tempo. O tempo é o senhor da razão. Não fazer nada agora sobre... Esperar esfriar um pouco. Espera esfriar. Deixa no gelo. Deixa no gelo, é verdade. Ô Luiz, fala em deixa no gelo. Deixa no gelo, nosso São Paulo. Nosso tricolor tá morto? Olha, vou te falar uma coisa, Sombra. Eu tava ouvindo, eu ouvi hoje o início aí, o seu desabafo aí. Cara, faço minhas as suas palavras, concordo com você em gênero, número e grau, porque tá ridículo, tá uma coisa bizonha. Eu queria ter conseguido ligar antes. Eu fui no jogo lá do... contra o Strongest, né? No Pacaembu. Uhum. Cara, foi eu e meu sogro, né? Aquele muito... dificilmente ele vai e tudo. Aí ele resolveu, me chamou, a gente foi. Tadinho. Cara, não, realmente, Mota, foi vergonhoso, foi bizonho. Bizonho. O que você disse aí, o que vocês disseram aí desse... como é que é o nome lá do argentino lá? O Centurion. Centurion. O Centurion. Esse cara é bizonho. A bola bate nele. Ele Sombra não sabe falou nem... que o problema é que a bola é redonda, velho. Há tempos que eu falo que ele é bom jogador, que a bola ele jogaria, né, o RG? Viu? Se fosse... não, o RG, desculpa, Benja. Se fosse quadrado, ele saberia jogar. Meu, o cara é bizonho. Eu tava ali do lado, perto da lateral ali. Que meu, coisa. A bola batia no cara, o cara não sabia o que fazer com a bola. O cara é ridículo. O cara é ridículo. Ele jogou umas duas, três partidinhas boas aí, todo mundo falou, ah, que não sei o quê. Era uma esperança, né? Quando chegou, né? É, o cara, olha, volta Reinaldo. Te juro, dá vontade de lançar a campanha Volta Reinaldo. Agora, amigo, o grande problema, né, eu bato muito nessa tecla, é que o São Paulo hoje é um clube sem comando, né? É, assim, tem no papel o seu presidente, seu vice-presidente, mas... é nitidamente um clube à deriva, é um clube que é o resultado de muita politicagem, né? É uma cópia do Brasil, vamos falar a verdade. O São Paulo Futebol Clube é uma cópia do que é hoje o Brasil, politicamente falando. Mas é verdade. Hoje é uma grande cópia. É uma vergonha, é vergonhoso. O que você falou, desculpa te cortar, Sônia, mas o que você falou aí de renuncia, sai fora, o que a gente está pedindo, o que a gente quer, que aquele povo lá de cima saia, suma de lá... é o mesmo que está acontecendo no São Paulo. A gente quer que esse povo saia, suma, que o São Paulo volte a ser grande, que o São Paulo volte a ser um time que impunha respeito, que impunha não medo, mas temor nos adversários, como era antigamente. Poxa, eu lembro dos anos 90, o São Paulo entrava em campo, nossa, os caras perguntavam assim, pô, de quanto nós vamos perder hoje? Sabe, porque era um time que jogava, como se dizia na época, Raí e Companhia Limitada jogava por música. Mas você sabe, é o seguinte, todo time tem os seus bons momentos, seus maus momentos. Verdade. Mesmo São Paulo anos 70, 80, 90, teve bons e maus momentos. Faz parte de um clube grande ter seu momento vitorioso, ter os seus momentos ruins. Mas o que eu acho que pega principalmente nessa situação do São Paulo é que não importa se amanhã o São Paulo vai ganhar 3 jogos agora e vai fazer uma mágica, porque não vai, isso não vai, né? A questão não é essa, a questão é que eu particularmente, eu não vejo mais futuro em termos de gestão no São Paulo Futebol Clube, porque a gente vê como se fosse um apodrecimento da verdade. Mentalidade, aquela coisa arcaica, aquela coisa cheia de incompetência. Então, se amanhã o São Paulo vai ganhar ou vai perder... Sombra, que era tido como um time do futuro, uma diretoria do futuro. É. Então, hoje, eu não vejo mais perspectiva de material humano em termos de comando da entidade. O que eu vejo é um clube ultrapassado, feito por pessoas que estão sentadas no passado, achando que aquilo que elas pensam hoje, o que elas têm como gestão, é o que há de melhor no mundo, ainda sustentando uma arrogância gigante. A soberba, né? A soberba. Uma soberba enorme. Impressionante. Entendeu? E não se enxergam que hoje o São Paulo Futebol Clube é um clube ultrapassado de pessoas ultrapassadas. É lamentável. Verdade. Jogaram o São Paulo numa vala. Na vala comum. Eu vou ser honesto. Eu estou... Mesmo quando o São Paulo ganha um joguinho michuruca, um aqui, outro lá, quando ganha, né? Porque esse ano a coisa tá rara acontecer isso. Eu te juro, Sombra e amigos da mesa aí. Eu estou com vergonha de ser camisa do São Paulo na rua. Eu estou. Porque o São Paulo virou o que era o Palmeiras alguns anos atrás. Desculpa, Domênico, mas você sabe que é uma realidade. Você lutou muito por isso. Você brigou muito, você falou muito por isso. Não, não tô falando nada. Mano, Benja, a mesma coisa. O que era o Corinthians alguns anos atrás, que a torcida tinha vergonha de sair com a camisa na rua. Mas o palmeirense nunca teve vergonha de sair com camisa na rua, também, hein? Não. Isso não. Vergonha de sair com camisa na rua, o palmeirense nunca teve. Não, de 82 pra cá, quando eu nasci. Domênico, eu entendo que você tá falando tudo, mas... Eu conheço muitos palmeirenses e conheço muitos corintianos. Só, lógico, a gente conhece muitas pessoas que torcem para outros times. Mas muitos desses que eu conheço falavam para mim, a gente conversava com eles, zoava. A gente agora não vai, lógico, a gente não vai abrir agora um debate se tem vergonha ou não de ser com a camisa no time. E porque a gente não tem. Tem gente que tem, tem gente que não tem. É, e cada um com a sua opinião. Todo mundo é xiita. É o sentimento de cada pessoa. Luiz, infelizmente, o papo tá bom, mas estamos chegando no final do programa. Valeu, obrigado pela sua audiência. Eu queria fazer os merchan aí. Opa. Eu só queria que vocês me ajudassem no da Bozano, que eu não lembro. Mas, carregar meu bilhete único fica mais fácil com o Zoom. Boa, opa. Você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Legal, e a Bozano, você tem que falar o seguinte, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Proteção e diversão só com Bozano. Boa, você ganha um kit com dois desodorantes e uma sacola ou do Batman ou do Superman, tá bom? É, parabéns. Tá bom? Gente, obrigado aí pela oportunidade e é o seguinte, hein? Vamos torcer pra que melhore, né, Sombra? Né, tudo. É tudo, viu? É tudo. O Brasil, o time. O futebol que é menos importante e o Brasil que é mais importante. Bem, eu como bom católico, eu acredito em milagres. Eu espero que aconteça um milagre do São Paulo ganhar pelo menos dois desses três jogos. Mas, que ó, ajuda. Acredite mesmo, sabe por quê, cara? Se o Benji andou de ônibus hoje, tudo pode acontecer. Ah, é verdade. Tchau, Luiz. Acontece. Valeu, cara. Valeu. Esse foi o momento sem parar, RG. E aí, velho, como foi a partida aí? A partida eu já te falei ontem, só. O 15 deu aquele sufoco danado, aí o peixe... Ficou, vai, não vai, foi lá e meteu 1-0, liquidou a quarta. Não, tô falando da partida. Okay. Você não disse que ontem, depois do programa, você ia pra Santa Isabel? Sim. Então? Fui. Então? Ah, mas aí, então faz a pergunta. Não é partida de futebol, tô falando partida pro sítio. Ah, faça a pergunta pra lá pra Santa. Pra Santa é sempre legal. Hoje eu vou de novo, que eu vou levar o Filipão, pra ele se sentir assim, como é que é pegar uma Dutra, né, de quinta-feira, legal, à noite, obedecendo a velocidade lá estabelecida. E pra ele se sentir VIPão. Quando eu chego eu chego no pedágio, que eu entro naquela canaleta lá da. Ah, na faixa do Sem Parar? Do Sem Parar, velho. Quarentinha. VIPão. É isso aí, velho. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar pra você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Você merece mais, você merece um Extra. Polo Ar, com a Polo Ar Condicionados LG, você entra no clima. Também oferecimento da Acer, não é não? Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Morar perto da estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários, é com a Acer que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusto e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Estádio também tem oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. GM, feirão da fábrica da GM neste sábado e domingo. Venha comprar direto do pátio e aproveite. E olha um recado importante pra você que de repente tá parado agora no trânsito. Acidentes acontecem, meu amigo. É. De repente, vai que você tá parado aí no trânsito, vem aqui. Quando você menos espera, né? Que bate na traseira, você nunca espera. Aí você olha na sua... Vai ver quem bateu no teu carro, vai lá. Você viu quem que é? A Paola Oliveira. É, aquela delícia. Ah, tudo bem, Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso, se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de Bate Pronto, como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão e peça para fazer uma selfie com ela, né? Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. Fala, Motinha! Posso mandar um parabéns especial para a nossa apresentadora do XID, Juliana Ribeiro, hoje faz aniversário. Ei, Juju! Beijo, Ju! É. Parabéns, Ju! Boa, Ju! Tudo bem, olha, tudo bem, parabéns. Parabéns. É que um programa não tem nada a ver com o outro. Mas ela é a nossa amiga, ela é funcionária da Rádio Energia 97. Você sai lá e fala, ó, parabéns. Ah, mas é carinhoso falar no ar, velho. É, você não vai ficar mandando abraço, cara. Carinho, velho, parabéns. Ó, deixa eu agradecer, ô Motinha. Tá amargo, o pessoal véio. Que mandou bolo pra gente ontem, acho que chama bolo da avó, é isso? É, da avó. Muito obrigado. Bolo da avó, muito obrigado aí. Justifica-se. Só se mandar um abraço, alguma coisa. Claro. É nóis. Não, como é isso, porque foi pra gente. É, claro. Né? Foi pra gente. É bem não, tá muito mesmo. Radical, velho. É, velho, tá muito amargo, velho. É. Tchau. Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de Esser, construindo com valor. Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece mais. Você merece um Extra. Pequeno intervalo político, na sequência tem Night Sessions. Tem DJ novo, Lucas Bochá. Eu não tenho dúvida disso. Já passamos por momentos turbulentos na nossa história recente e sobrevivemos. Essa superação só será possível quando todos os atores políticos entenderem que o país do jeito que está não é bom para ninguém. O que tem nos preocupado de verdade é a perda de referência da sociedade. Já faz tempo que o povo brasileiro, especialmente o jovem, não se identifica e não se vê representado por aqueles que comandam a nação. Estamos diante de um grande perigo, porque um país sem rumo faz dos seus filhos um povo sem perspectiva. E a falta de perspectiva de um povo leva o país ao fracasso. Nós do PRB estamos trabalhando duro para mudar tudo isso. Uma das medidas que tomamos foi a de trazer a juventude ao centro da discussão. São os jovens que devem construir o Brasil do futuro. O PRB realizou dia 30 de janeiro em São Paulo o primeiro Congresso Nacional da Juventude Republicana. Centenas de jovens de todo o Brasil, engajados na luta por um país mais eficiente e sem corrupção, passaram o dia debatendo temas como educação, trabalho, cultura e esporte. Toda a liderança do PRB esteve presente. Coordenador Nacional do PRB Juventude, Renato Junqueira. Nós temos que sair da posição de espectador ou apenas apontador de problemas. Nós temos que fazer política, nós temos que gostar da política. Nós temos que ocupar os cargos públicos não apenas porque nós somos bem intencionados, mas porque a nossa juventude do PRB, ela é qualificada. Ela vai ser ativa em 2016, em 2017, em 2018. Aqui não está uma juventude patrocinada. Aqui está uma juventude mobilizada, uma juventude qualificada, uma juventude voluntária e que quer ajudar, realizar e fazer com que o nosso país seja o país do nosso sonho. Deputado Federal Celso Russomanno. A nossa política está na era analógica e vocês estão na era digital. E são vocês é que vão construir de fato esse Brasil. E é em vocês que nós esperamos e que nós acreditamos que possamos fazer uma política decente, honesta, séria, voltada para o cidadão, voltada para a cidadania acima de qualquer coisa. Presidente Nacional do PRB, Marcos Pereira. Vocês precisam, todos vocês jovens de todo o Brasil, voltar. E voltar com força máxima. Não desanimar. Não se desgarrar da política. Não se tornarem apolíticos, como a gente tem visto com a maioria dos jovens brasileiros. Deputada Federal e Coordenadora Nacional do PRB Mulher, Rosângela Gomes. E aqui estará, quem sabe, o próximo presidente do nosso país. Quem sabe, a próxima presidenta do nosso país. Quem sabe, os próximos senadores do nosso país. Porque é muito fácil, gente, ficar só falando. Difícil é reagir. É por isso que o tema é muito propício. O tema é muito positivo. Bora reagir, galera! Bora reagir! O PRB está preparado para disputar sua terceira eleição municipal de norte a sul do Brasil. Teremos a oportunidade de debater o futuro das nossas cidades, pensando no seu desenvolvimento e no bem-estar dos brasileiros. Deputado Federal Celso Russomanno. Um bom prefeito precisa sair do gabinete, ir às ruas, conversar com as pessoas. Para governar uma cidade, é preciso, antes de tudo, gostar de gente, sentir o que o povo sente. Um bom prefeito também deve cumprir o que promete e ser cobrado pelo que prometeu. Ninguém aguenta mais ser enganado em período eleitoral. É assim que o PRB faz, é assim que a gente sente. Ex-senadora Ceres Slessarenko. É verdade, Celso. Um bom prefeito tem que estar onde o povo está. Só assim vamos melhorar de verdade os serviços essenciais, como o atendimento à saúde de nosso povo, que hoje grita por socorro nas portas de postos e hospitais. Deputado Federal Ronaldo Martins. E para fortalecermos o elo entre o prefeito e a população, é necessário priorizarmos a participação da sociedade através de uma gestão compartilhada da cidade. O orçamento participativo, os conselhos comunitários e a transparência das contas públicas são elementos de uma administração verdadeiramente republicana. Vereadora de Macapá, Aline Gurgel. A sensibilidade é uma importante aliada na gestão municipal. Prefeitos sensíveis aos problemas revigoram os investimentos, pensando principalmente em melhorar a vida das pessoas. O olhar menos formal e mais humano é capaz de fazer grandes coisas. Deputado estadual Jorge Wilson. Aline, existem cidades com enorme potencial produtivo, que poderia ser melhor utilizado em benefício das pessoas. Não adianta nada o município ser gigante econômico e deixar o povo sofrer com os problemas de sempre. Isso tem que mudar. A riqueza gerada deve ser bem administrada e revertida para o bem-estar de todos. É nisso que o PRB acredita. Vereadora Professora Sônia. Uma cidade inclusiva e participativa é construída com a união das forças positivas que a compõem. A solução dos problemas está no diálogo entre os poderes, os partidos e a sociedade. É hora de olhar para frente, propor, ouvir ideias e trabalhar unidos, pensando no futuro. Levantamento do site especializado Congresso em Foco destaca, entre 513 deputados e 81 senadores, Marcelo Crivella foi quem aprovou mais leis nos últimos 2 anos. Senador Marcelo Crivella. O PRB foi o partido que mais aprovou leis no Congresso Nacional nos últimos 2 anos. A lei, por exemplo, que criou o cadastro das crianças superdotadas. A lei que determina que nos clubes, nas igrejas, nas escolas, se treinem os profissionais para identificarem abusos, violências contra as crianças. A lei que garantiu estabilidade para a mulher que descobre que está grávida no aviso prévio. A lei que deu 30% de periculosidade para todos os motoboys do Brasil. O PRB trabalha por você. PRB é 10. O PRB acredita e investe na participação da mulher na política. Ao longo de 2015, diversos fóruns, debates e encontros foram realizados em todo o Brasil. No final do ano, centenas de republicanas estiveram reunidas em Brasília. Deputada Federal Rosângela Gomes. Se você acredita que você pode mudar a história da sua vida, olha, é por você que eu tô falando. Se você acredita que você pode mudar a história da sua cidade, é com você que eu tô falando. Se você acredita que nós poderemos mudar a história do nosso partido, do nosso país, é com você que nós estamos falando. A intenção que nós, o presidente Marcos e eu, trouxemos você aqui é para dizer para vocês que vocês podem. É para dizer para vocês que o lugar da mulher é na política. E é na política que a gente vira o jogo. É na política que a gente muda a história da vida do povo. Presidente Nacional do PRB, Marcos Pereira. Em 2016, nós teremos eleições municipais. O meu desejo é que vocês se candidatem a prefeitas e a vereadoras e que possam ser eleitas pelo Partido Republicano Brasileiro. Você pode acompanhar e participar das discussões dos assuntos que interessam ao Brasil. Acesse www.brb10.org.br e www.marcospereira.com para ficar por dentro de tudo o que acontece no PRB. Lá, você também encontra os canais do partido no Facebook e no Twitter. Filie-se ao PRB e faça parte desse time nota 10 que está mudando o Brasil para melhor. E ver acontecer. O meu partido é mais. Meu partido é 10, é PRB. É só acreditar. E ver acontecer. O meu partido é mais. Meu partido é 10, é PRB. Meu coração é 10. PRB. Partido Republicano Brasileiro. Desfaz-se neste momento a rede nacional obrigatória. A energia mostra a cena eletrônica na versão feminina. Check. T-DJs, as mulheres que comandam a noite. Quinta-feira, meia-noite. Energia 97. De volta a São Paulo. Pam, pam, pam, pam. 1200 Festival, 11 anos. Sábado, 2 de abril, no Estância Alto da Serra. Atrações confirmadas. As profundezas chamam. Ilusionais, Chapeleiro, Vocoder, Toca Disco, Sexto Cinto, Dejin, Ripple, Shapeless, Duzi e muito mais. 1200 Festival. Preparem-se para tirar tudo que tiver. 2 de abril, no Estância Alto da Serra. Venha comemorar 11 anos de história. Pontos de venda e vendas online. Ticket 360. Realização Denim. Promoção exclusiva. Energia. Eu não penso em recriar CPMF, porque eu acredito que não seria correto. As principais medidas temporárias são a aprovação da CPMF e a prorrogação... Quando um governo de 14 anos está perdido, o maior perdedor é o país. É hora da virada. Chega de perder. Partido Socialista Brasileiro.

Welcome, welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energia. Energy. O Night Sessions está começando aqui na Energia 97, nos 97.7. Vamos lá, ó. Ótima noite de quinta-feira para você. E hoje tem estreia por aqui. É o Lucas Borchá. Lucas, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Preparado para tocar? Muito. Animado pra caramba. Com manifestação e tudo, a gente tá aqui, né? Tamo junto. Estreia, não podia estar mais feliz, né? Muito bem, Lucas. Seja muito bem-vindo, boa sorte pra você. Obrigado. Vamos lá tocar até as 10. Valeu. Até as 10 não, até as 9. Depois tem o Chico Alves, então vai lá, é com você, vai com tudo! Night Sessions. Sessions. Sessions. Why would you get so out of hand? While I'm minding my own business, man. I'm just trying to do what I can to get in your head and understand. You get, won't you get? Catch up with you.